neste mundo escuro, Cristo vos concede plena salvação. E também morada feita não por homens, quero oferecer-vos na eterna Sião, muito além do sol. Farmácia Farmalima, onde você encontra medicamentos sempre novos. A Farmalima zela por sua saúde e segurança. Farmácia Farmalima, Avenida Mr. Hall 5607, próximo ao terminal rodoviário do Antônio Bezerra. Entregamos em domicílio sem cobrança de taxa adicional. Basta ligar 235-5531 e tenha o atendimento especial da Farmalima. Soaros, empresa especializada em aros esportivos nacionais e importados. A Soaros investiu em equipamento de última geração para servir melhor aos seus clientes. Soaros, Avenida César Caos 479, no Mucuripe. Fone 3094-3834, 263-2501. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, graças te damos, estamos em tua presença, agradecidos, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. E agora suplicamos, Pai, pela igreja, abençoa os nossos amados irmãos, os nossos ouvintes, toma em tuas santas mãos cada vida, manifesta o teu poder na vida da igreja. Guarda, meu Senhor, os que estão conosco, guarda, meu Senhor, os nossos intercessores, guarda, Senhor, os nossos doadores, ajuda, dá graça, recompensa com a bênção dos céus. Abençoa, Senhor, os meus irmãos, manifesta a tua graça em cada lar, em cada coração. Deus misericordioso, guarda, Senhor, a tua igreja na cidade, guarda a tua igreja no campo, ajuda os meus irmãos na obra missionária. Fala, meu Senhor, com o teu povo. Nos dá, meu Senhor, a graça para entender o teu propósito e andar na tua presença. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Esta é a edição 1249, ano 25. O tema de hoje, meus amados, nós nos gloriamos no Senhor. Alguém pode se gloriar na sua habilidade, na sua capacidade, na sua caridade. É, tem os filântropos, eles se gloriam na sua caridade, fazem grandes doações, fazem grandes gestos, a grande contribuição cultural, oferta, um dão para determinada instituição, um terreno muito grande para fazer uma escola, uma igreja, uma faculdade, fazem coisas grandiosas e muitos se gloriam por isso. Acontece que, se isto não for para a glória de Deus, tem valor zero. Tem valor zero. Então, nós nos gloriamos no Senhor. Nós nos gloriamos no Senhor e não na nossa habilidade, não na nossa capacidade, não nas nossas generosidades. Nosso tema é este. Nós nos gloriamos no Senhor. O texto bíblico, Salmo 105. Nós vamos ler de 1 a 7. Você vai entender, vai ser abençoado entendendo esta maravilhosa palavra do nosso Deus. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o nosso Deus. E os seus juízos estão em toda a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Querido Deus, Senhor da glória, nós te louvamos pela leitura em tua palavra santa. E agora pedimos pelos nossos irmãos, pelos nossos ouvintes, pelos nossos seguidores, ó Deus, pelos que estão sempre conosco e pelos que nos ajudam na tua obra. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que são ajudadores hoje. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos irmãos que foram ajudadores anteriormente. Obrigado, meu Senhor, por aqueles que nos ajudaram até ser chamados ao descanso eterno. Obrigado, meu Senhor, pelos teus filhos e filhas que amam a tua obra, a tua lei e que fazem tudo, Senhor, pelo bem-estar da igreja. Querido Pai, abençoa os nossos irmãos, abençoa a nossa liderança, abençoa os líderes nas congregações, abençoa os meus irmãos. Amado Senhor, ouve a nossa petição. No nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, nós nos gloriamos no Senhor. Alguém se gloria na sua habilidade, capacidade, no conhecimento, e outros se gloriam pela sua generosidade. Conhece aquela lá, aquela instituição ali? Aquilo ali foi uma doação, Deus falou comigo e eu dei aquele terreno. Conhece, sabe aquele prédio lá? Ali foi o Senhor que me falou e eu construí para a obra. E conhece fulano de tal, aquele missionário? Foi, o Senhor me falou e eu sustentei aquele missionário. Eu mantenho aquele missionário lá na Ásia. Lá no, tá bom. Isto é lindo, é maravilhoso. Mas ninguém pode nem deve se gloriar, porque muito mais do que o que fazemos, o Senhor fez por nós. Nós estávamos na sarjeta, na miséria. É, miséria. Vivíamos na miséria. O religioso, na miséria, miséria, miséria espiritual. Orando, rezando, celebrando e pecando. E fazendo mal a si próprio. Enganando e sendo enganado. Enganando e sendo enganado. Defendendo o indefensável. Fazendo maldade espiritual, crimes espirituais, fazendo as pessoas entrarem no caminho da corrupção espiritual para adorar o diabo, adorar os anjos, adorar os ídolos, padres mortos, freiras mortas, além dos aparecidos e aparecidas que nunca apareceram. Isto é crime espiritual, isso é uma desgraça. e eles não podem jamais se redimir disto, porque são criminosos espirituais. Faz as pessoas seguir os passos deles na devoção ao diabo. Está escrito nos dois testamentos que os gentios oferecem sacrifícios ao diabo, aos demônios, e não a Deus. Porque por trás de cada ídolo, mas é tão perfeito, oh, ídolo lindo, muito perfeito, o artista é capricho. Por trás de cada lindeza daquela tem um demônio horroroso para fazer as pessoas seguirem para o inferno com seus próprios pés e ainda defendendo com unhas e dentes os caminhos da tortuosidade espiritual. Então, meus amados irmãos, nós devemos nos gloriar no Senhor, louvar o Senhor. E o salmista diz, louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Eu não posso pregar para os chineses. Ah, o governo ruim. Você não pode pregar para os chineses porque os chineses não aceitam. Mas você pode pregar para o brasileiro que mora perto de você e você nunca falou de Jesus. É. Eu queria ser missionário na Índia, nas Cocuias. Você não pode, então faça missões na sua rua. Faça missões onde você estiver. Faça a obra de Deus. Não posso me gloriar, mas faço. Não posso me gloriar, mas faço. Me convidaram para dar uma palestra numa escola pública. Eu fui. Gostaram da palestra. O senhor pode vir na próxima semana? Posso. E eu fui na próxima semana. Depois... Olha, eu queria falar, eu queria que o senhor trouxesse um projeto, como é feito, como é o seu trabalho de capelania educacional, para eu apresentar na ADERE, uma coisa assim. Tá certo, fiz. Fiz o projeto, apresentei o meu pastor, ele deu aval, na época eu não pastoreava, ele deu aval e eu fui para a escola pública. E lá na escola pública eu exerci capelania educacional por um período. Às vezes o professor, a coisa pública é bem conduzida de qualquer jeito, né? E o professor não veio. Então, você quer dar aula? Pode ficar o tempo todo. E eu ficava o tempo todo respondendo perguntas de alunos, perguntas dentro da Bíblia Sagrada, fora da Bíblia Sagrada, no contexto... educacional, no contexto social. E passei 3 anos na capelania da escola pública. Tinha oposição, tinha professores que me abominavam, me detestavam. Muito justo até. Professores trabalhados, doutrinados com as doutrinas de Satanás através de filósofos, através de filólogos, através de teólogos. Teólogo da iniquidade prega contra Deus, defende o demônio. Teólogo da iniquidade, teologia da prosperidade, teologia da libertação, teologia do... São inimigos de Deus e da sociedade. Então tinha oposição, mas eu fiz. Mas eu não posso me gloriar. Gloriai-vos no Senhor. Gloriai-vos no Senhor. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Pois é. Somos instruídos a fazer isto. Não tem nenhum mérito para nós. Oh, Deus vai me recompensar. Vou receber uma coroa de ouro, uma coroa de glória, uma coroa de vitória, uma coroa disto, uma coroa daquilo. Vou fazer uma coleção de coroa. O sentido da coroa, a coroa da vida, tudo é sentido espiritual. Tirado do mundo militar, do mundo grego. Fazia uma luta, fazia uma guerra numa ilha daquela, E lá os vencedores eram coroados com a coroa de erva, uma coroa de flores, uma coroa de folhas. E quando chegasse lá no momento de ser reconhecido, eles recebiam sim uma coroa literal, uma coroa, uma comenda. Mas, na grande maioria, a referência à coroa são simplesmente no sentido espiritual. Então, eu não vou esperar uma coleção de coroa, eu vou esperar é que Deus me dê graça para mim continuar fazendo a sua obra. O versículo 4 diz, buscar o Senhor e a sua força. Sem a força do Senhor, a gente não sai do canto. Eu sou fraco, fracote, arrasado, sem a força do Senhor, não sai do canto. E quem é forte sem a força do Senhor é forte não sei, em si mesmo. E também não recebe nada. Eu sou forte e vou mostrar que eu posso, vou mostrar que eu faço, vou mostrar que eu sou igual fulano, igual Beltrano, superior a ciclano. Baboseira, maldade, corrupção, falta de entendimento e muito atraso. Então, meus amados irmãos, precisamos da graça do Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, continuadamente. Que maravilha, buscar a face dele. Ah, quando eu era novo, eu era do bom, eu era quente, eu era crente, eu era consagrado, eu era fervoroso, eu fiz acontecer. E agora, estou aqui, ninguém deixa trabalhar. A mulher que dizia, eu ouvi, eu tenho vontade de ir para o céu, mas tenho vontade, mas é tanta maldade, o povo. Isso é conversa, irmão. Ninguém tem mais maldade do que eu, você. Ninguém tem maldade o suficiente para nos atrapalhar. É a nossa maldade. E o profeta do Senhor diz, cada um queixe-se do seu próprio mal. Então, aqui somos instruídos a fazer a obra de Deus, a se alegrar no Senhor, a buscar o Senhor, cantar o Senhor, bendizer o Senhor. No versículo 5, o salmista diz, lembrai-vos das maravilhas que fez. Muito bom. Tem as igrejas que... A igreja que Deus não faz. Deus não faz. Deus não batiza no Espírito Santo. Deus não enche de graça. Deus não fala mais. Deus não chama o homem para a missão. Não. Tudo é no automático, na mecanicidade. É mecânico. É no automático. Tem que ser. Para ser pastor, passa pela sabatina dos homens. Primeiro, passa pelas instituições. Não está... Não tem crime nas costas. Passou. Tem o aval da federal, tem o aval da civil, tem o aval do Serasa, tem o aval disto, daquilo. Então, está limpo. Está limpo para quê? A obra de Deus não é feita com nome limpo, porque tem ímpio, mas tem muito mais ímpios limpo do que crente limpo. Se duvidar. Mas simplesmente estar limpo no comércio não habilita para o ministério divino. Somos o quê? Fazemos o quê? Estamos no tempo do que fez. Ah, antigamente... Ah, nós, assembleanos de carteirinha, e eu sou e assumo, e não tenho a menor dificuldade. Ah, o Gunavingre, o Daniel Berg, glória a Deus pela vida de Daniel Berg, glória a Deus pela vida de Gunavingre, glória a Deus pela vida destes homens, pela vida das mulheres, quantas mulheres fervorosas, maravilhosamente consagradas. Quantas? A nossa igreja é uma igreja de mulher que trabalha. Os homens na olaria e a mulher na visitação, levando a palavra de Deus. A Assembleia de Deus teve pelo menos 50 ou 60 anos assim. O homem no comércio e a mulher no círculo de oração, na consagração, na visitação. O pastor resolvendo os problemas da própria igreja. E as mulheres em contato com a vizinhança. E a igreja enchendo, a igreja lotando de crentes, de pessoas que tinham compromisso, que queriam compromisso. Agora, tem gente que só lembra do que aconteceu no passado. É porque Deus fez aqui. Lembrai-vos das maravilhas que fez e das maravilhas que faz, dos prodígios da sua boca, dos juízos da sua boca. Você que é semente de Abraão, se lembre disto. Você que é semente do Jacó, se lembre disto. E nós que não somos, nós gentios que não somos semente de ninguém. Ah, quem é que... Qual gentio que tem genealogia? Pois é. Ele é o nosso Deus. Ele criou todos os gentios. Ele é o nosso Deus. Os seus juízos estão em toda parte, em toda a terra. Proclamai ao Senhor, proclamai, faça o nome do Senhor ser conhecido entre todos os povos. E assim, meus amados irmãos, nós alcançamos a bênção, assim nós buscamos a face do Senhor, assim nós nos gloriamos no Senhor. Eu tenho a felicidade de ter convivido com pessoas muito simples. Nasci no campo, me criei no campo, vim para a cidade com a idade, já na idade adulta e cheio de limitações. Mas o que eu tinha de limitação, eu tinha de desejo de buscar a Deus, conhecer o Senhor, servir o Senhor. E para isto eu fui me habilitando, fui trabalhando. Cursos de língua, curso de jornalismo, tinha jornalismo à distância, tinha. Existia um instituto que fazia jornalismo à distância, o sujeito se tornava um jornalista prático, uma pessoa prática, a entender o que era jornalismo e fazer comunicação. E eu algum dia imaginava que Deus ia me dar uma função, uma missão de comunicar através de rádio e redes sociais. Eu não tinha nem noção de informática. Sabia de nada, mas queria. E aqui, louvai ao Senhor, invocai o seu nome e fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Se prepare, meu irmão, se prepare para servir a Deus. A obra de Deus continua carente de homens e mulheres. A palavra de nosso Senhor Jesus Cristo está absolutamente atualizada. Rogai ao Senhor da Seara que mande obreiros para a sua Seara. Eu ouvi um pastor certa vez... rodeado de competidores. E aquele pastor, um homem de Deus, disse, olha, meu irmão, está escrito, a seara é grande e poucos são os obreiros. Agora, a seara é pequena para tantos obreiros. Mas e a qualificação dos obreiros? Obreiros políticos, obreiros politiqueiros. Obreiros que viviam de bajular para encontrar um espaço. E a qualificação deixa muito a desejar. E quando a qualificação deixa a desejar, certamente a resposta da missão também fica aquém. Fica muito aquém. Nós trabalhamos com ouro puro, nós trabalhamos com pedras preciosas, pérolas de Deus. Não podemos lançar pérolas para os porcos, não podemos lançar comida santa aos cães, não podemos fazer isto. E quem faz se atrapalha. Devemos é nos gloriar no Senhor. Eu não tenho nada para me gloriar em mim mesmo. Capelania educacional, capelania empresarial... comunicação de toda forma, visitação hospitalar. Passei vários anos visitando hospitais. Tinha gente para ir comigo? Ótimo, não tem, vou sozinho. Nunca deixei de fazer. E passei pelos mesmos apuros. Diretor de hospital, gestores de aqueles indivíduos, administradores ali. Tinha um indivíduo que quando a sirene do hospital apitava lá, dando sinal o final da visita, onde aquele infeliz estivesse, ele tinha Onde eu estivesse, ele chegava na porta. Terminou! Mas era assim. Um indivíduo. Tinha horror ao evangelho. Depois eu descobri por quê. Por que ele era, abominava o evangelho. Abominava-me. Abominava a obra de Deus. É. Na época que ele não podia dizer que tinha marido. E ele tinha. Então, o resultado, nós não podemos nos gloriar em nós mesmos. Faça a obra de Deus. Visite hospital, visite cadeia, visite quem você precisar e tiver oportunidade, o desejo. Prega a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Eu não sei qual é o tempo de Deus. Então, eu prego dentro do meu tempo. Não tenho tempo, eu prego. Prego na cidade, prego no campo, vou para o interior. Prego para velhos, que eu tenho muito contato com idosos. Sei como é difícil um idoso mudar. Mudar idoso, só Deus. Eu aprendi isso antes de ser idoso. E sendo idoso, cabeça dura como eu, não tem quem mude. Só Deus mesmo. Só Deus, absolutamente Deus. Resultado, meus amados irmãos, precisamos estar assim para nos gloriar no Senhor. Hoje nós vamos interceder pela família do irmão César Garcia. Irmão César Garcia, irmã Francisca, um casal que nos ajuda há muitos anos. E eu tenho uma profunda admiração e amor por eles, porque são... o César é filho de um casal amigo. Meus irmãos já foram para a glória, irmão Manuel, irmã Luzia. Irmã Luzia era uma serva do Senhor com muita... Eles eram extraordinários. E da família tinha também o Francisco, que já foi também chamado para a glória. E uma família que a gente tem muito apreço e uma dívida de gratidão. Então vamos orar pelo irmão César, pela irmã Francisca, pelos seus filhos, o Felipe, o Paulo César, o Júlio. Na verdade, o Júlio é neto, mas é como um filho para eles. Vamos orar por eles, orar e agradecer ao nosso Deus. Querido Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua bondade e pelo teu amor. Te agradecemos, meu Senhor, pela tua grandeza e bondade para com todos nós. Te apresentamos aos nossos ouvintes, abençoa e guarda os nossos ouvintes, cada ouvinte da programação, os nossos seguidores e todos que venham ter contato com as nossas publicações. Abençoa, meu Senhor, nas nossas congregações, nossos amados irmãos. Abençoa, meu Senhor, os teus servos, nossos irmãos de outras denominações. Guarda os teus ministros, os ministros do Evangelho, meu Senhor, que zela, tem amor pela tua obra, que tem compromisso com a palavra santa. Deus fiel e verdadeiro, manifesta o teu poder na vida dos meus irmãos. Abençoa os órfãos, as viúvas, os viúvos, os idosos, os necessitados. Abençoa cada um, meu Senhor, este memorial da oração. Toma em tuas santas mãos, dá graça a cada um. Tu conhece, ó Deus, a vida e a condição dos meus irmãos. Abençoa e guarda todos eles. Agora te apresentamos, meu Senhor, especialmente o irmão César Garcia. Abençoa o teu servo, da saúde, da vigor, da vitória. Abençoa a irmã Francisca, da saúde, da graça, ajuda. Ó Deus, enche o seu coração de mãe, de graça, Senhor. Pacifica o seu coração materno, dá confiança que ela vencerá. Amado Senhor, ajuda, abençoa Paulo, abençoa meu Senhor. Toma em tuas santas mãos, tenha misericórdia. Abençoa Felipe, revela o teu amor, a salvação e a graça. Abençoa Júlio, dá meu Senhor a tua proteção. Um futuro na tua presença. Ó Deus, opera na vida dos meus irmãos. Pai bondoso, ouve, Senhor, as nossas petições. Nós te pedimos em nome de Jesus.

exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Mas a morte vira vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro. Ele te... Em Brasília, 19 horas. Do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 2 de maio de 2023. E vamos ao destaque do dia. Novo salário mínimo de R$ 1.320 já está em vigor. E governo vai enviar ao Congresso o projeto de lei de valorização permanente do valor do salário mínimo. Vamos falar sobre os impactos dessas e outras ações do governo para os trabalhadores em uma entrevista exclusiva com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Ministério da Justiça notifica Google por publicidade abusiva sobre o projeto de lei das fake news. Salvar vidas. O objetivo da campanha Maio Amarelo, lançada hoje. Márcia Fernandes. Dados apontam que 77% dos acidentes ocorridos nos primeiros 3 meses deste ano poderiam ter sido evitados. E feriado tem queda no número de mortes nas estradas federais. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Márcia Dias e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. 1.320 reais. Desde ontem, este é o valor do novo salário mínimo, o que representa um aumento real acima da inflação. Para que os trabalhadores, aposentados e pensionistas tenham um real aumento no valor do que recebem, o governo também vai encaminhar um projeto de lei para criar uma política permanente de valorização do salário mínimo. Sobre esses e outros assuntos, como a fiscalização de casos análogos à escravidão e o trabalho de motoristas e entregadores por aplicativo, eu conversei mais cedo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Vamos ouvir. Ministro, maio começa com um novo salário mínimo. O novo valor representa um aumento real acima da inflação, o que não ocorria há mais de 6 anos. Qual o impacto dessa medida para o trabalhador assalariado e para a economia em geral? O salário mínimo é uma das ferramentas mais importantes para a distribuição de renda. O que fizemos nos governos Lula e governo Dilma deu um forte impacto nesse processo, juntamente, evidente, com as outras políticas sociais do governo, mas o salário mínimo, ele impacta não somente no salário de quem recebe o salário mínimo, que é o caso de milhões e milhões de aposentados e pensionistas, mas ele impacta na economia de maneira geral, seja na base salarial, provocando revisão de pisos salariais das várias categorias, envolve, influencia nas negociações dos contratos coletivos, no processo negocial. Influencia também na economia informal, no trabalho doméstico, enfim, ele acaba impactando positivamente no conjunto da economia e ajudando a resolver um processo de retomada do crescimento da massa salarial. Massa salarial significa retomada do processo de consumo, consequentemente da geração de empregos. Ainda sobre salário mínimo, o presidente Lula anunciou no pronunciamento que fez à nação no último domingo que vai enviar ao Congresso um projeto de lei de valorização permanente desse salário mínimo. Como é que isso vai funcionar e já tem algum prazo para o envio dessa proposta? Para os nossos ouvintes entenderem, uma vai por medida provisória, que é o valor do salário mínimo de 1.320, valendo a partir de ontem, e a política de valorização permanente do salário mínimo, ou seja, todo ano vai ter ganho real do salário mínimo, a inflação mais o PIB consolidado. Por exemplo, a partir de janeiro de 24, o salário mínimo será reajustado com a inflação deste ano, no correr desse ano, mais o aumento real do PIB de 2022. No caso, ele está projetado para 2,9. Então, no mínimo, é isso que terá no reajuste no ano que vem. Ministro, o Brasil fechou março com a criação de 195 mil novas vagas com carteira assinada. No ano já são mais de 526 mil novos empregos formais. A que se deve esses resultados? E o que o governo tem feito para que cada vez mais trabalhadores tenham acesso à carteira de trabalho assinada? Olha, nós assumimos dia 1º de janeiro com 14 mil obras paradas, espalhadas pelo Brasil, nas várias áreas. Essas obras estão sendo retomadas já nos números do CAGED de março, que é o melhor março desde 2010, somando 195.171 novos empregos com carteira assinada no Brasil. Portanto, é um processo de retomada. Nesse já é captado vagas geradas por obras de infraestrutura, ou seja, o início do processo de retomada das obras que estavam paradas. Só na educação tem 4 mil obras paradas, 1.700 creches, 1.300 ou demais unidades escolares espalhadas pelo Brasil, que serão retomadas ainda no final desse primeiro semestre para o início do segundo semestre. Portanto, ele vai impactar fortemente no mês de abril, mês de maio e assim sucessivamente nesse processo de geração de empregos no nosso país. E é importante, quando fala do número do CAGED, porque o CAGED mede exatamente o emprego formal. E não tem aqui aquele emprego informal sem registro, aqui é somente os empregos com registro em carteira. E o registro em carteira é os empregos de melhor qualidade, melhor remuneração, enfim. É um processo muito importante para a retomada do crescimento da economia. Ministro, nós temos acompanhado recentemente a divulgação de casos de pessoas que são encontradas em situação de trabalho análogo à escravidão. Mais de 1.200 trabalhadores encontrados nessas condições. E também tendo acompanhado situações de trabalho infantil. A que se deve isso? É uma maior fiscalização do Ministério? E o que tem sido feito para que trabalhadores, crianças e adolescentes não passem mais por esse tipo de situação? Na verdade, são notícias que a gente nem gostaria de dar, né? Mais de 1.200 pessoas resgatadas, libertadas das condições de trabalho análogo à escravidão em relação à obra infantil. Uma indignação total. A sociedade tem que se indignar, tem que cobrar e tem que exigir dos empregadores do país para que não recorra a trabalho degradante da forma que está acontecendo. O que nós estamos fazendo, de fato, é uma grande fiscalização. Seguramente é impacto a fiscalização, mas lembrar que a última reforma trabalhista realizada nos governos anteriores levou a esse processo gradativo de degradação das contratações. A terceirização, do jeito que ficou, acaba provocando trabalho degradante, contrato degradante, chega a trabalho análogo à escravidão. Estamos trabalhando além da fiscalização, chamando os setores empresariais, fazendo movimento junto à sociedade, tomando medidas em relação às obras públicas. Estamos articulando junto a todos os ministros, todo o governo, para que coloquem nos editais o conceito do trabalho decente, ou seja, contrato de qualidade para impedir que lá na ponta provoque um trabalho análogo à escravidão. Dessa forma, acredito que o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos baixar muito o sonho, a ideia, criar um ambiente da sociedade para um dia, quem sabe, falarmos, estamos livres do trabalho análogo à escravidão. Mas este ano será um ano de muita luta, a gente pede apoio de todos os setores da sociedade, denuncie se tiver notícia, seja no trabalho doméstico, seja em qualquer atividade econômica, nos alerte para que a gente possa agir com rigor para acabar com o trabalho escravo. Bem, o senhor esteve recentemente na viagem do presidente Lula à Espanha. Além do encontro com lideranças sindicais espanholas, foi assinado um acordo com o governo de lá para cooperação na área trabalhista. Recentemente, a Espanha aprovou uma reforma nessa área. Que práticas e leis trabalhistas de lá podem ser usadas como exemplo e referência para o Brasil? A reforma trabalhista brasileira, foi inspirada na reforma antes dessa última da Espanha, ou seja, a reforma trágica da Espanha. E agora a Espanha corrige essa distorção que tinha na direção trabalhista espanhola, faz um belo de um trabalho de diálogo, de negociação entre trabalhadores e empregadores, coordenado pelo governo, e nós fomos conhecer essa experiência. Podemos dizer que podemos, mais uma vez, inspirar agora positivamente na experiência espanhola, para poder oferecer aos trabalhadores do empresariado brasileiro uma experiência de diálogo. Vamos, além desse memorando que assinamos na Espanha, Combinei com a ministra do Trabalho, que é a segunda vice-presidente do governo espanhol, para no final de junho, início de julho, fazer um encontro, um seminário com participação de lideranças empresariais que vem trazer a experiência mundial, quem sabe motivar também os empregadores aqui no Brasil, para a partir do diálogo, de novo, nós encontrarmos uma solução que seja bom, em especial para os trabalhadores, mas também bom para a indústria. Um ambiente seguro, um ambiente tranquilo, um ambiente sereno no trabalho, deixa de provocar doença, deixa de provocar acidente, pode melhorar a qualidade, pode melhorar o desempenho, a produtividade, enfim. E é isso que nós queremos. O Brasil precisa melhorar a sua produtividade, precisa produzir com qualidade, mas precisa, acima de tudo, respeitar os trabalhadores e trabalhadoras, valorizar, remunerar bem. E é isso que nós procuramos na experiência da reforma trabalhista espanhola. Em relação ao trabalho por meio de aplicativo, o governo criou um grupo de trabalho para discutir essa situação. Como é que vai funcionar isso? Já existe um cronograma? Quem vai participar? Nós fizemos uma grande escuta das partes, trabalhadores, empregadores. Essa fase está vencida. Saiu o decreto agora, 150 dias, para elaborarmos nesse processo de diálogo tripartite, ou seja, sob a coordenação do governo, lideranças, trabalhadores e empregadores de todas as plataformas envolvidas, para poder produzir o enquadramento, vamos dizer assim, muita gente acha forte essa palavra, mas para a regularização da atividade econômica e, acima de tudo, a proteção aos trabalhadores. A inovação tecnológica, as novas tecnologias, elas são fundamentais. Mas é preciso que essas novas tecnologias tragam um benefício, traga uma condição de trabalho bem remunerado e condição saudável. Não é possível pensar numa, chama de novas alternativas tecnológicas, e um trabalhador tem que trabalhar 16 horas por dia, por exemplo, para levar o sustento para sua casa. Portanto, a proteção social, a previdência social, a jornada de trabalho sem ter uma jornada excedente, que provoque doença, que provoque acidente, uma condição segura e trabalho valorizado, é o que nós buscaremos nessa mesa de negociação. Existe um ponto de partida importante: trabalhadores enxergam a necessidade dessa proteção, os empregadores admitem que é necessário produzir essa proteção. Espero que a gente chegue num acordo, que a gente possa oferecer ao parlamento uma proposta bem razoável de proteção aos trabalhadores. Ministro, com as mudanças cada vez mais rápidas no mundo em relação à tecnologia, novas demandas na questão da sustentabilidade ambiental, como o Ministério tem acompanhado e tem atuado para que trabalhadores, em especial os jovens, sejam qualificados para essas transformações cada vez mais dinâmicas, cada vez mais profundas no mercado de trabalho? Olha, é muito importante o debate de sustentabilidade, a proteção ambiental. Aliás, a questão ambiental junto com o trabalho análogo à escravidão, más notícias nesse sentido atrapalham muito o comércio exterior. Então, para a continuidade da balança comercial, a exportação dos produtos brasileiros, é muito importante a proteção ambiental, as novas técnicas, novas tecnologias. Nós temos um produto de prateleira com um convênio, uma parceria com a Microsoft, para até 2026, a possibilidade de formar 5,5 milhões, especialmente jovens, mas não somente jovens, nas várias atividades de ensino na informática, desde o beabá até as técnicas mais sofisticadas, de forma que possa também colaborar com esse processo. E quem tiver interessado em saber como funciona a possibilidade, lá na sua casa, você participar desse processo, ou lá na sua entidade, ou lá no seu sindicato, ou lá na sua empresa, quiser montar lá uma sala de capacitação e qualificação, é só nos procurar que estamos à disposição. Muito obrigado, ministro, por sua participação aqui na Voz do Brasil. Até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos os ouvintes, sempre à disposição. E ontem, no Dia do Trabalho, o presidente Lula falou para milhares de trabalhadores no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. O presidente destacou a valorização do salário mínimo. Lula também falou da decisão anunciada no domingo em pronunciamento em rede de rádio e televisão, que isenta do imposto de renda todos os trabalhadores que recebem até R$ 2.640. O presidente afirmou que medidas como essas têm impacto para fazer a economia voltar a aquecer. Quando o salário mínimo aumenta, quem ganha não é só o trabalhador que ganha o mínimo, ganha o cidadão do comércio, o cidadão que vende cachorro quente, o cidadão que vende pastel, o cidadão que vende comida, porque o trabalhador, tendo mais dinheiro, ele compra mais. Ele comprando mais, o comércio vai gerar emprego e vai encomendar coisa da indústria. A indústria vai gerar emprego. E hoje o presidente Lula se encontrou em Brasília com o primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses de Pina Correia e Silva. Os dois países mantêm relações desde 1975. Após encontro com o primeiro-ministro do país africano, José Ulisses de Pina Correia e Silva, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou o desejo de ampliar a cooperação bilateral. Ele destacou a importância da parceria entre os países lusófonos na área da educação, por exemplo, e sinalizou avanços em áreas como saúde e tecnologia. Nossa parceria na área da educação é motivo de profunda satisfação e orgulho. Outras iniciativas importantes bilaterais estão em curso em assistência materno-infantil, coleta eletrônica de dados para pesquisas populacionais. O encontro é um marco na retomada da prioridade que o presidente Lula quer dar à África na política externa do governo federal. De sua parte, o primeiro-ministro de Cabo Verde conta com o Brasil para avançar em temas como segurança marítima e desenvolvimento sustentável. Cabo Verde é um dos principais beneficiários de programas do Brasil que acolhem estudantes de graduação e pós-graduação. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Diálogo e democracia. Compromissos do Brasil ao se candidatar ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Hoje em Brasília foram apresentadas as principais propostas do país. E a repórter Graziele Bezerra está aqui no estúdio da Voz e tem mais informações. Boa noite, Graziele. Boa noite para você também, Luciano. Boa noite, Márcia. Pois é, o Brasil lançou hoje a candidatura para reconquistar uma cadeira no Conselho de Direitos Humanos da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, para o mandato de 2024 a 2026. E aí, como parte da campanha, apresentou então as principais linhas de ação da nova política de direitos humanos, sobretudo nas áreas de proteção aos indígenas, também direito das mulheres e combate ao racismo. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, disse que um dos compromissos do país é manter o diálogo aberto, também estabelecer, além de estabelecer, claro, uma visão integral aí dos direitos humanos com democracia e também desenvolvimento sustentável. Não há combate à violência policial sem políticas sociais. Não há realização do direito à saúde sem garantias de não discriminação a grupos em situação de vulnerabilidade. Não há direito a um meio ambiente sadio sem uma perspectiva sustentável do direito ao desenvolvimento. Não há combate ao racismo, particularmente no Brasil, sem acesso à justiça, combate à pobreza e liberdade religiosa. É essa visão que pretendemos impulsionar no Conselho caso eleitos. Pois é, o Conselho dos Direitos Humanos é composto por 47 países que são eleitos por votação. O Brasil passou a integrar esse Conselho dos Direitos Humanos da ONU a partir da instituição dele em 2006 e aí de lá para cá já foram 5 mandatos. A votação está prevista para outubro. O último registro, participaram então do evento hoje lá no Itamaraty também os ministros da Igualdade Racial, a Aniele Franco, a das Mulheres também Cida Gonçalves, da Saúde Nízia Trindade e dos povos indígenas Sônia Guajajara. Márcia, Luciano. Obrigada, Graziele, pelas suas informações. Reduzir o número de acidentes e vítimas no trânsito. Objetivos da campanha Maio Amarelo, que está na 10ª edição. Dados apontam que 77% dos acidentes ocorridos nos primeiros 3 meses deste ano poderiam ter sido evitados se os condutores tivessem sido mais prudentes. São erros comuns e evitáveis, como ultrapassar de forma indevida, trafegar em velocidade superior à da via ou beber antes de dirigir. O tema da campanha deste ano é No Trânsito, Escolha a Vida. O secretário nacional de trânsito do Ministério dos Transportes, Adroaldo Catão, destacou a importância desta mobilização. Nós carregamos ainda a marca de ser o terceiro país que mais mata no trânsito no mundo. Então essa campanha é um momento muito importante para unir todo mundo que sente esse mesmo sentimento e intensificar as ações que a gente já pratica. Além das vias urbanas, o Maio Amarelo vai focar nas atividades nas estradas, onde costumam ocorrer os acidentes mais graves. A campanha do Maio Amarelo completou 10 anos. O movimento surgiu em 2011, a partir da decretação da Década de Ação para a Segurança no Trânsito pela Organização das Nações Unidas. Reportagem, Márcia Fernandes. E o feriado teve 56 mortes nas rodovias federais. O menor número em operações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal em feriados neste ano. Nos quatro dias da Operação Dia do Trabalhador foram registrados 812 acidentes, sendo 212 graves. O Ministério da Justiça e Segurança Pública entrou hoje com uma medida contra o Google. As medidas foram tomadas após o Google fixar em sua página oficial de buscas um link com a mensagem: o PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. Ao clicar, o usuário era remetido a um texto com críticas ao projeto. Além disso, a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, recebeu denúncias de que a plataforma estaria privilegiando conteúdos contra o projeto por meio da mudança de algoritmos, ou seja, dos padrões de busca. A ação foi considerada publicidade enganosa e abusiva, como explica o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. E essa decisão tenta exatamente preservar o Código de Defesa do Consumidor. Eles dizem que não são empresas de comunicação, eles dizem que são plataforma de tecnologia. Se é plataforma de tecnologia, aquilo ali é publicidade. Tem que estar sinalizado enquanto tal. O PL das fake news cria novas regras para coibir a publicação de conteúdo falso ou criminoso na internet, além de tornar obrigatória a responsabilidade dessas redes, que deve moderar e excluir as irregularidades cometidas nos ambientes virtuais. A medida cautelar da Senacom determinou a retirada do link do ar e a classificação de publicidade para novos conteúdos editoriais da empresa, e ainda a obrigação de dar o mesmo espaço a uma contrapropaganda, como determina o Código do Consumidor. Após o anúncio das medidas pela Senacom, a página principal do Google deixou de exibir o link para o texto contrário à proposta no início da tarde desta terça-feira. Reportagem Gabriela Noronha. A comitiva do governo foi a Roraima durante o feriado para avaliar a situação da terra indígena Yanomami, invadida por garimpeiros no último sábado. Um atentado contra três indígenas terminou com uma morte e dois feridos. As ministras da Saúde, Nísia Trindade, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e dos povos indígenas, Sônia Guajajara, chegaram a Roraima no início da tarde desta segunda-feira. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, visitou os indígenas internados no Hospital Geral de Roraima. As ministras do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e dos povos indígenas, Sônia Guajajara, sobrevoaram a terra Yanomami para avaliar os efeitos do garimpo ilegal na maior reserva indígena do país. Sônia Guajajara afirmou que o governo trabalha para desocupar a terra indígena Yanomami sem que haja violência. E é por isso que a gente vem aqui em Boa Vista mais uma vez para trazer essa presença do Estado brasileiro e reforçar essa atuação, né, da operação. De acordo com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, durante o sobrevoo da terra indígena Yanomami, foi possível ver que a maior parte dos garimpos já foi desativada. Na noite do último domingo, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima confirmou a morte de quatro garimpeiros dentro da terra indígena Yanomami. Eles teriam reagido a uma ação de agentes da Polícia Rodoviária Federal e do IBAMA. De acordo com a pasta, foram apreendidos armamentos de grosso calibre. Reportagem, Pedro Rafael Vilela. Invasores da terra indígena Alto Rio Guamá, no Pará, vão ter até o final do mês para deixar a região de forma pacífica. Cerca de 1.600 pessoas têm até o final deste mês para desocupar a terra indígena Alto Rio Guamá, no Pará. Entre os ocupantes ilegais da área estão desde trabalhadores rurais sem terra a traficantes de drogas. A retirada será feita em duas etapas. A primeira com a saída voluntária dos não indígenas. Em seguida, forças de segurança entrarão em campo. Após a reintegração de posse, o governo vai manter o monitoramento da região para evitar o retorno dos invasores. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, explicou que a retirada dos não indígenas é uma medida também de preservação do meio ambiente. O mundo inteiro está discutindo como fazer para reduzir as emissões dos gases de efeito estufa, né? E contabilizando as 6 terras indígenas demarcadas agora, a desintrusão que serão feitas, nós estamos cumprindo um importante papel para esse equilíbrio climático. Localizada no nordeste do Pará, a terra indígena Alto Rio Guamá tem 280 mil hectares. Nela vivem cerca de 2.500 indígenas das etnias Tembé, Timbira e Caapor. Em 2002, o Ministério Público Federal entrou com ação de reintegração de posse, pedindo a retirada dos não indígenas do local. A Justiça Federal deu ganho ao MPF em 2014. Reportagem Luana Caro. E essas foram as notícias do governo federal. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF dá uma hora para empresas retirarem do ar ataques ao projeto de lei das fake news. STJ assegurou realização de concurso para bombeiro no Rio de Janeiro. Mecânico vai receber adicional de insalubridade em grau máximo. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal determina a remoção de ataques ao projeto de lei das fake news. As empresas Google, Spotify, Brasil Paralelo e Meta, que é a dona do fake news, ou seja, do Facebook, WhatsApp e Instagram, receberam um prazo de uma hora para fazer as remoções. Quem não remover todos os anúncios, textos e informações veiculados, propagados e impulsionados a partir do blog oficial da Google com ataques ao projeto de lei, vai pagar multa de R$150 mil por hora de descumprimento e por anúncio. As empresas ainda receberam prazo para apresentar relatórios sobre os anúncios realizados, valores investidos e explicar os métodos e algoritmos. O ministro Alexandre de Moraes também determinou que os presidentes das empresas que permitiram esses anúncios sejam ouvidos pela Polícia Federal. Foi realizada nesse domingo prova do concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro. O STJ suspendeu liminar que impedia a realização do certame Fátima Uchoa. O edital exigia que os candidatos apresentassem exame de sorologia para HIV. Em primeiro grau foi afastada essa exigência, mas a primeira prova foi mantida na data prevista. Já a desembargadora relatora no Tribunal de Justiça do Rio interrompeu a realização da primeira etapa para que fosse publicado o edital retificado e aberto novo prazo de inscrições. Mas ao conceder a suspensão da liminar a pedido do Estado do Rio de Janeiro, a ministra-presidente do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, apontou que interromper concurso com mais de 40 mil inscritos às vésperas do início traria graves danos à ordem e à economia públicas. Embrapa não pode somar aposentadoria e salário no cálculo de teto. A decisão do TST segue entendimento do STF. Samanta Flor. De acordo com o processo, em 2020, a Embrapa informou que, por recomendação da CGU, passaria a considerar o valor da soma do salário e da aposentadoria paga pelo INSS no caso de empregados que, mesmo aposentados, continuavam trabalhando. Diante do anúncio, o sindicato da categoria ajuizou reclamação trabalhista. Em defesa, a Embrapa argumentou que tanto o salário quanto a aposentadoria seriam provenientes de um único vínculo. O caso chegou ao TST, a terceira turma do tribunal, com base em tese vinculante do STF, condenou a empresa a devolver os valores descontados dos salários em decorrência de normativo interno. Um mecânico vai receber adicional de insalubridade em grau máximo. Ele era exposto a agentes insalubres como graxa e óleos. Marcelo Della Libera. A empresa alegou que fornecia os equipamentos de proteção individual, mas que o trabalhador se recusava a utilizar. Se defendeu ainda afirmando que o local era isento de agente insalubre. Não foi o que a perícia constatou. O perito concluiu que o mecânico era exposto a agentes insalubres de forma habitual e permanente, sem que houvesse o regular fornecimento de EPIs para neutralização da insalubridade. A segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região manteve a sentença que determinou o pagamento de adicional de insalubridade em 40% sobre o salário mínimo. Organizadora de concurso público vai indenizar candidata por remarcar data de prova após o início da aplicação. A banca vai pagar mais de R$4.000 por danos morais e materiais. Neto Costa. A mulher se deslocou até Salvador, na Bahia, para prestar concurso de delegado para a Polícia Civil. No dia da prova, a banca informou que suspendeu a aplicação por erro de logística. O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação alegou que alterou a data porque um outro evento estaria sendo realizado no mesmo dia na cidade, mas confirmou que os cadernos de provas teriam sido trocados e os candidatos orientados a prosseguir com o que receberam, o que causou tumulto. A Justiça do DF entendeu que não é razoável a alteração de data da prova após o início, ainda que prevista em edital. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno, e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/Rádio e TV Justiça. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova MP que estimula mercado de créditos de carbono na gestão de florestas e dedução de imposto sobre doações a fundos para pessoas com deficiência. Avança no Senado proposta que regulamenta a aposentadoria especial por periculosidade. Campanha do Google contra o PL das fake news divide opiniões entre os senadores. Boa noite. O plenário aprovou o projeto que permite deduzir do imposto de renda valores doados a fundos de conselhos de direitos das pessoas com deficiência. A matéria segue para a Câmara dos Deputados. Também foi aprovada e segue para sanção a medida provisória que muda regras da Lei de Gestão de Florestas Públicas por Concessão, permitindo a exploração de outras atividades não madeireiras e o aproveitamento e comercialização de créditos de carbono. A reportagem é de Érica Christian. A medida provisória 1151 de 2022 aperfeiçoou a lei que trata da concessão de florestas públicas para permitir a venda dos créditos de carbono ou valores a serem recebidos por quem preserva o meio ambiente. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, explicou que um outro projeto de autoria dele vai regulamentar o mercado de carbono. É preciso tratar de uma forma mais abrangente o tema, inclusive a certificação, a recertificação, a escrituração de como vai se dar o crédito de carbono, ou seja, para ter valor de fato, para poder ser comercializado. Então, é um debate inicial. O senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, considera o urgente aprovar esse projeto que vai definir as regras do mercado de carbono. Mas ele tem que sair do papel. E já que estamos preservando, vamos preservar a natureza, temos que receber por isso, e nada mais justo que receber o crédito de carbono. Além de garantir o reflorestamento, o mercado de carbono poderá gerar entre 493 milhões de dólares a 100 bilhões de dólares para o Brasil e a geração de 8 milhões e meio de empregos. O projeto vai à sanção presidencial. E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou critérios para a aposentadoria especial de quem trabalha em atividades perigosas. A regulamentação fazia parte das discussões da última reforma da Previdência, em 2019, mas foi deixada para depois para não inviabilizar a emenda à Constituição. A proposta seguiu com pedido de urgência para o plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço. O projeto de lei diz que o benefício será concedido a quem exerce atividade arriscada e não à categoria, como explicou o relator Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. A questão aposentadoria especial, subordinando não ao posto, ao cargo, à categoria, mas sim à existência de agentes nocivos ou que contribuem para a insalubridade ou para a periculosidade. Repito, é o agente que determina isso. Esperidião Amin destacou ainda que a proposta traz regras de transição em algumas situações, com uma combinação de tempo de contribuição e idade. Entre as atividades reconhecidas no projeto de lei como perigosas estão a mineração de subsolo, o manuseio de amianto, trabalhos com exposição a campos eletromagnéticos, como em linhas de transmissão e subestações de energia, metalurgia e a de aeronautas. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse hoje que a alfabetização até o segundo ano é a prioridade do governo. Ao falar na Comissão de Educação do Senado, ele também destacou que a suspensão do cronograma de implantação do novo ensino médio é necessária para não prejudicar os alunos. Repórter Yara Farias Borges. Em audiência na Comissão de Educação, o ministro Camilo Santana, da Educação, destacou que a prioridade do governo é com a alfabetização das crianças até o segundo ano. Ressaltou ainda que será dada atenção para os alunos até o quinto ano. A ideia é transformar isso numa grande política, onde os 27 governadores desse país possam assinar um pacto em relação a gente garantir a redução dessa distorção do aprendizado das nossas crianças. Nós consideramos que essa é uma das mais importantes políticas que esse governo irá implementar. Quanto à suspensão dos prazos do cronograma nacional de implementação do novo ensino médio, o ministro da Educação explicou que será feita a avaliação para não prejudicar os estudantes. O presidente da Comissão de Educação, senador Flávio Arnes, do PSB paranaense, quer dialogar mais com o MEC. Porque nós queremos que a educação no Brasil seja de muita qualidade e seja considerada prioridade absoluta em nosso país. O ministro Camilo Santana também defendeu o programa Mais Médicos para levar profissionais, especialmente ao norte, à educação em tempo integral e à conclusão de obras inacabadas. O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, criticou o governo por ameaçar com multa a Google, depois que a plataforma divulgou em sua página críticas ao chamado PL das fake news, proposta que, entre outros objetivos, visa regulamentar a divulgação de conteúdo nas redes sociais, penalizando a disseminação de notícias falsas. Favorável a alguns pontos da proposta, Sérgio Moro disse ser contrário ao trecho que prevê a criação de um órgão para analisar o que é verdade e o que é mentira nas redes sociais. Tenho minhas queixas, sim, em relação às grandes plataformas. Entendo, sim, que as redes sociais e as grandes plataformas podem ser reguladas, mas não da forma como está sendo feita, assodada. E se esse debate é prejudicado por conta de uma atitude autoritária do governo, querendo coibir a oposição, ainda que essa oposição não esteja aqui no Senado, mas esteja no setor privado, ainda mais dá razão àqueles que temem que o advento do PL 2630, com a criação de um órgão vinculado ao governo para dizer o que é verdade e mentira, seja o início do autoritarismo e da reinstalação da censura do Brasil. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de determinar na tarde de hoje, sob pena de multa, a remoção integral pela Google, Meta, Spotify e Brasil Paralelo, de anúncios, textos e informações contra o chamado PL das fake news. O ministro ainda determinou que os responsáveis por essas empresas prestem depoimento à Polícia Federal. Alexandre de Moraes argumentou que as plataformas abusaram de seu poder econômico e, em tese, podem ter contribuído com a desinformação em relação à proposta, que deverá ser analisada pela Câmara dos Deputados. Para Flávio Bolsonaro, a decisão de Alexandre de Moraes caracteriza uma interferência no debate de propostas do Congresso Nacional. Eu pergunto, isso aqui que é democracia? Você impedir que uma empresa, uma pessoa se posicione sobre um projeto que está sendo discutido na casa do povo? É isso aqui que a gente quer? Esse é o horizonte, é o norte, é o destino onde todos nós queremos chegar sobre discussão de um projeto como esse? Eu acho que se alguém tinha alguma dúvida sobre qual a real intenção desse PL 2630, o AI-13, o projeto de lei da censura, isso aqui acaba com qualquer dúvida. Já o senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, afirmou que a aprovação do PL das fake news é apenas o primeiro passo que deve ser dado no sentido de enfrentar as grandes empresas de tecnologia. Ele lembrou que as plataformas, apesar de não pagarem nada para usar 70% da rede de dados do país, fazem uma campanha para tentar interferir no resultado da votação da Câmara dos Deputados e não fiscalizam o conteúdo de ódio e violência divulgado por usuários em suas páginas. Torçamos para que a Câmara coloque isso o mais rápido possível e o Senado efetivamente possa dar cabo ao primeiro passo de um longo caminho que temos pela frente de regular essas big techs que hoje estão sendo reguladas no mundo inteiro e o Brasil passará a ser um exemplo positivo de enfrentamento e de coragem, porque poucos têm coragem de enfrentá-los. E o Senado inicia nesta semana as celebrações pelos 200 anos do Parlamento Brasileiro, com uma série de eventos legislativos e culturais. Nesta quarta-feira, dia do Parlamento, uma sessão especial vai lembrar a instalação da primeira Assembleia Constituinte em 1823 e a criação do Poder Legislativo no Brasil. A solenidade abre também as comemorações pelo bicentenário do Senado, instituído em 1824. A sessão tem início às 10 horas. Durante a sessão será lançada a coleção As Falas do Trono, Senado e Câmara na Construção do Império do Brasil. Uma publicação que reúne os discursos solenes de imperadores brasileiros que falaram ao parlamento sobre os principais fatos, projetos e expectativas para o país na época. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Comissões discutem providências para combater violência nas escolas. Especialistas alertam para perigos para adolescentes em aplicativos de internet. Seminário alerta para a necessidade de garantir direitos de povos originários. Boa noite. Debatedores defendem a união dos povos originários e tradicionais para evitar a perda de direitos em votações no Congresso Nacional. A repórter Maria Neves acompanhou o seminário. Participantes do primeiro seminário dos povos originários no Congresso Nacional chamaram a atenção para o que classificam como uma nova estratégia para aprovar projetos que retiram direitos de povos indígenas e promovem retrocessos ambientais. Conforme ressaltou a conselheira da Comissão de Anistia, Maíra Pancararu, tornou-se comum o emprego de expressões como mineração sustentável e uso sustentável do solo e de recursos naturais em terras indígenas em propostas que significam, na verdade, legalização do desmatamento ou de invasão de territórios tradicionais. Maíra Pancararu, que também é advogada, ainda frisou que se trata de ludibriação com palavras bonitas, sem nunca consultar os povos afetados. A especialista lembrou que a Constituição de 1988 acabou com a tutela sobre indígenas e garantiu que sempre tomem parte nas decisões que os afetam. Mesma opinião tem a presidente da Comissão da Amazônia e de Povos Originários e Tradicionais, deputada Célia Chacriabá, do PSOL Mineiro. Para a parlamentar, é urgente superar o racismo da ausência de indígenas em espaços de poder para acabar com essa política de morte. É um genocídio legislado, é quando se usa o poder da caneta para matar direito. E é muito triste, vocês não imaginam a nossa presença aqui na responsabilidade enquanto parlamentar, quando nós vimos passar a emenda à medida provisória da Mata Atlântica, da flexibilização do desmatamento da Mata Atlântica, quando nós vimos passar aqui nessa casa a emenda à medida provisória também do direito de poluir do mercado de carbono, é porque é como se convidasse a gente a assistir uma matança de direito. Ainda com relação a projetos relativos a indígenas, a professora do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Roberta Amanajás, reforçou que toda proposta restritiva de direitos deve passar por consulta a esses povos. Além de constar na Constituição, o direito à consulta é previsto em tratados internacionais internacionais de que o Brasil é signatário, realçou. Diante dessa imposição legal, projetos como o que retoma a tese do chamado marco temporal deveriam passar por debate com as populações indígenas. Sem isso, na opinião da professora de Direito, a lei resultante não tem validade. Mesmo que seja aprovado, na opinião de Roberta Amanajás, o texto é inconstitucional. A Constituição de 1988 não atribui um marco de tempo para reconhecer o direito territorial. O que ela reconhece é o direito ao território como originário e que compete hoje ao Estado brasileiro meramente declarar, reconhecer. É um procedimento que é meramente administrativo. E esse procedimento administrativo, ele já foi declarado como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no caso da terra indígena Raposa Serra do Sol. Os participantes do seminário também ressaltaram a importância de promover alianças entre as diferentes etnias indígenas e os demais povos tradicionais, como quilombolas e extrativistas. Assim como outros debatedores, o doutor em linguística pela Universidade de Brasília, Joaquim Paulo de Lima Caxinauá, destacou a importância dessa união, inclusive para eleger representantes no Congresso. Por isso, considera fundamental eleger pelo menos 10 parlamentares em 2026 para evitar perdas de direitos ainda mais profundas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Desenvolvimento Regional. Segundo Eduardo Veloso, do União, as madeireiras do Acre estão em crise por causa de operações do IBAMA que suspenderam as atividades de várias empresas. O deputado pede ao governo federal que reveja os bloqueios porque a atividade madeireira é crucial para o desenvolvimento do estado. Eduardo Veloso argumenta que a exploração sustentável é a principal alternativa para a economia da região amazônica. Ele pede que o governo atue para equilibrar a proteção ambiental com a prosperidade econômica. Zezinho Barbari, do PP do Acre, propõe a reativação e ampliação do Bolsa Verde, programa criado durante o governo Dilma e destinado a famílias carentes que cuidam do meio ambiente. De acordo com o deputado, o projeto visa levar o apoio do estado a essas pessoas. Zezinho Barbari vê o pagamento de um salário mínimo para os moradores das reservas extrativistas e parques nacionais como uma saída contra o êxodo rural e contra o desemprego encontrado nas cidades. Pompeu de Matos, do PDT, destaca a importância da retomada de obras de infraestrutura no Rio Grande do Sul. Ele informa que destinou recursos de emendas parlamentares para a conclusão das 4 pontes sobre o Rio dos Sinos, que ligam várias cidades da região metropolitana de Porto Alegre à BR-116. Pompeu de Matos afirma que até julho as obras devem estar finalizadas. O parlamentar também lamenta que até hoje a nova ponte sobre o Rio Guaíba, em Porto Alegre, não tenha sido concluída. Ele culpa o governo Bolsonaro pela demora e pede ao novo governo federal empenho para resolver a situação. Economia. Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, informa ter participado de reunião com representantes do governo federal para cobrar a adoção de medidas jurídicas para garantir a reestatização da Eletrobras. Glauber Braga critica o ex-presidente Jair Bolsonaro pela decisão de vender a estatal e reforça as palavras do presidente Lula, que avaliou como um crime de lesa pátria entregar o controle do sistema elétrico brasileiro a empresas privadas. Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, afirma que o país tem perdido investimentos por causa do governo Lula. Ele cita o caso de empresa ucraniana que cancelou os planos de instalar uma fábrica de aviões no Brasil. Giovanni Cherini afirma que o Brasil havia sido escolhido para sediar a fábrica por ser um país neutro em relação às guerras, mas que perdeu a oportunidade devido à instabilidade política e econômica. Trabalho. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, cumprimenta o presidente Lula pela iniciativa de disponibilizar 7,3 bilhões de reais no orçamento do Ministério da Saúde para pagar o piso nacional da enfermagem. Charles Fernandes ressalta também os esforços do Congresso para buscar aprovar crédito especial para que as prefeituras possam pagar o piso salarial da enfermagem, em meio a tantas outras demandas municipais. Bruno Farias, do Avante de Minas Gerais, considera que o projeto que define a fonte de custeio para o piso salarial da enfermagem é um meio de fazer justiça aos mais de 2.800.000 profissionais que buscam essa conquista há muitos anos. Bruno Farias também pede que seja garantido o reajuste anual do piso. O parlamentar afirma que a enfermagem deve ter a readequação salarial como todas as outras categorias do serviço público. Tadeu Venere, do PT, registra os 76 anos de fundação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná. O deputado destaca a importância da entidade na luta pelos direitos dos professores. Tadeu Venere acrescenta que o sindicato tem resistido a políticas do governo paranaense de privatização da educação no estado e de desvalorização dos profissionais da educação. Política. Daniel Tzerciak, do PSDB do Rio Grande do Sul, avalia que a disputa pelo poder entre a esquerda e a direita atrapalha as decisões importantes que a sociedade aguarda do parlamento. O deputado defende que é o momento de os políticos trabalharem com razão, coerência, equilíbrio e justiça, independentemente da ideologia partidária. Daniel Tzerciak acredita que a moralização da política é o primeiro passo para que os interesses da nação sejam atendidos. Para ele, a solução dos problemas não está em divisões entre esquerda e direita, mas sim em políticas públicas corretas. Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, registra a criação de CPI para investigar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. O parlamentar chama os ativistas do MST de criminosos. De acordo com Marcel Van Hatten, a esquerda que apoia o presidente Lula é hipócrita e sua demagogia deriva de ignorância e má fé, porque para ele a esquerda quer oprimir o povo e implantar a ditadura no país. Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, está preocupado com a violência política contra mulheres. O deputado pede união entre as parlamentares para aprovação de projeto que visa coibir esse tipo de situação. Sóstenes Cavalcante ressalta que o respeito e a boa convivência devem prevalecer, independentemente de questões ideológicas ou partidárias. Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, levanta de discussão sobre a necessidade de compreender e reconhecer a violência política contra as mulheres na Câmara. Segundo ela, a primeira violência é não reconhecer a capacidade e a competência das parlamentares para exercer suas funções. Soraya Santos também ressalta a importância da divergência e do dissenso no parlamento, enfatizando que é necessário respeitar as opiniões e ideias divergentes e que a troca de experiências é fundamental para a construção de leis mais completas e menos superficiais. Justiça. A Procuradoria-Geral Eleitoral pediu a suspensão dos direitos políticos de Jair Bolsonaro por 8 anos. Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, acredita que o ex-presidente será condenado e ficará inelegível, já que a legislação prevê punição para quem tenta fraudar o processo eleitoral. Lindbergh Farias acusa Bolsonaro de tentar manipular as eleições quando mapeou regiões onde Lula teve mais votos no primeiro turno para atrapalhar a votação do petista. O parlamentar considera que a situação do ex-presidente é insustentável e que ele deve ser responsabilizado pelos crimes cometidos. Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, chama de absurdo o parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, que pede a inelegibilidade de Jair Bolsonaro por questionar a segurança das urnas no Brasil. A deputada acredita que a decisão tem uma conotação política e que o motivo apontado não fere o sistema democrático. Caroline de Tone critica os valores destinados pelo governo federal para coibir os ataques em instituições de ensino. Ela também pede que o Congresso aprove medidas para melhorar a segurança nas escolas do país, mencionando que existem mais de 26 propostas nesse sentido em tramitação. Segurança Pública. Especialistas ouvidos pela Câmara apontam envolvimento da comunidade escolar e monitoramento da internet como ações de combate à violência nas instituições de ensino. O repórter é Cláudio Ferreira. Duas comissões permanentes da Câmara discutiram providências a serem tomadas para combater a violência nas escolas. Na Comissão de Educação, a união da sociedade e da comunidade escolar com o envolvimento das famílias e ações de prevenção foram apontadas como importantes. Na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, o foco foi o papel das redes sociais no incentivo aos crimes e a necessidade de fiscalização do poder público. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, abriu o debate na Comissão de Educação, colocando a prevenção como palavra-chave das ações, com a necessidade de adoção de políticas públicas. Ele expressou as preocupações da sociedade diante de tantos ataques. Desde o de 2011, na escola Tasso da Silveira, em Realengo, no Rio, até os mais recentes, em São Paulo e Blumenau. O que pensamos sobre propostas que têm se espalhado, né, muitas vezes como propostas que parecem solucionar ou são apresentadas como soluções mágicas, mas que muitas delas podem ter a contribuir. Psicólogos em escolas, detectores de metal, ronda escolar, educação crítica da mídia, gestão democrática, formação continuada, planos de prevenção. Se alguma coisa que nós aprendemos é que prevenir é sempre melhor do que correr atrás do prejuízo quando ele está dado. O professor Daniel Cara, da USP, que participou do grupo de trabalho da educação na transição entre os governos Bolsonaro e Lula, relatou itens de um relatório sobre o extremismo nas escolas. O diagnóstico inclui o crescimento de células neonazistas no país, a natureza machista, racista e homofóbica dos ataques e as agressões como vingança à violência sofrida na escola, entre outras constatações. O que nós percebemos é que a ampla maioria dos ataques ocorrem por uma mobilização gerada por um extremismo de uma cultura neonazista e fascista que precisa ser evidenciada. O Brasil tem uma grande quantidade de células neonazistas e fascistas e essas células precisam ser depeladas, até porque desrespeitam a lei de 1989, que é uma lei que trata, né, dos crimes de ódio e que aborda a questão do nazismo, mas essa lei, inclusive, precisa ser atualizada. Entre as recomendações do relatório, Daniel cita a mobilização da comunidade escolar e o monitoramento da internet, que, segundo ele, já evitaram algumas tentativas de ataque. Muitos participantes do debate discordaram da colocação de guardas armados ou de equipamentos de segurança nas escolas como solução para conter a violência. Para Fátima Silva, secretária-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação, é preciso prestar atenção também na escalada de ameaças aos profissionais de educação, com agressões verbais e o desrespeito à autoridade do professor. Ela enfatiza a importância da valorização dessa categoria. Muitos relatos destacaram a ação de aliciadores virtuais, inclusive do exterior, no incentivo à violência escolar. Representante da Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino do Distrito Federal, Ricardo Chagas salientou a necessidade da educação digital da família e da disciplina no uso da tecnologia no ambiente escolar. Falou-se muito dos pais olharem a mochila dos filhos, mas existe uma mochila, a mochila digital, que essa também precisa ser olhada todos os dias, a todo momento. A tecnologia é sim uma ferramenta de desenvolvimento, de facilitação do trabalho, de acesso à renda, mas quando não utilizamos da forma adequada, viramos uma nação de consumidores. A audiência pública da Comissão de Educação trouxe o resultado de um monitoramento de grupos de extrema direita nas plataformas TikTok e Twitter, que detectou uma escalada da violência no conteúdo das publicações, com postagens incentivando novos ataques a escolas e a relação com grupos extremistas. Pesquisa sobre as redes sociais também fundamentou a audiência pública da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. A pós-graduanda em Políticas Públicas, Stephanie Papaiano, argumenta que o isolamento social durante a pandemia do coronavírus facilitou a entrada de estudantes em subcomunidades na internet, que pregam inclusive ataques a escolas, e apontou a necessidade de fiscalização por parte do poder público. Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, afirma que os estudos apresentados na audiência pública mostram como o ambiente das redes é usado para o cometimento de delitos. Ela nega que as ações estejam ligadas à direita, mas acusa o envolvimento de grupos de extrema esquerda. Também criticou a proposta conhecida como PL das Fake News. Nós queremos evitar os crimes e nós estamos convictos de que você censurar as redes não vai ajudar a você evitar esses crimes, porque já temos mecanismos para você encontrar. encontrar esses criminosos, mas se você impede o acesso, você vai esconder essas pessoas. A especialista em orientação educacional, Paula Marisa, que participou do debate, reconheceu que a situação é complexa e, por envolver a saúde mental da comunidade escolar, os problemas precisam ser detectados o quanto antes. Ela alerta, no entanto, que as redes sociais não são as únicas culpadas. O problema não é a internet, o problema é uma criança estar sem a supervisão do adulto. O problema é a escola não ter orientador, porque hoje a nossa legislação não obriga a presença de um orientador escolar, que é quem vai cuidar dessa parte socioemocional dos alunos. Na audiência pública da Comissão de Educação, foi divulgado que um curso de 120 horas aula para profissionais que atuam nas escolas, que vai abordar o problema da violência, está sendo implementado pelo Ministério da Educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, responsabiliza o governo Bolsonaro pelo aumento da violência nas escolas. O parlamentar argumenta que um presidente da República deve incentivar a população a comprar livros e não armas. Marcon parabeniza o Ministério da Educação por adotar políticas que valorizam as diversas etapas do ensino no Brasil, desde o infantil até o nível superior. O deputado reitera que o país deve ser gerido com mais amor e menos ódio. Luciano Vieira, do PL, está preocupado com a segurança pública no Rio de Janeiro. O deputado aponta os gastos com operações policiais realizadas nos últimos 34 anos e avalia que elas têm sido inúteis para minimizar o sofrimento dos moradores com a violência. Para Luciano Vieira, caso os recursos gastos nas operações tivessem sido aplicados em escolas técnicas e cursos profissionalizantes, a segurança pública não seria um problema para o Rio de Janeiro. Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, pede a união de todos no combate à violência contra a mulher. A deputada observa que a violência acontece em diferentes níveis, desde a importunação até o feminicídio. Coronel Fernanda também solicita ao governador de Mato Grosso que convoque todos os aprovados no concurso da segurança pública do estado. Para ela, soldados, policiais civis, policiais penais devem ser convocados com urgência frente ao aumento da violência. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você. Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Uma emissora, filiada à Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, a SERT. Sem internet é difícil ficar, a gente conecta e não quer mais parar. Mas deixa eu te dizer, conexão para você, é IBT. Velocidade do entretenimento, a informação, curta e compartilhe. Essa é sua melhor opção. Planos variados, de 50 a 500 mega. Escolha o seu e assine já. IBT Telecom, 2180-6971. Curta e compartilhe. Essa é sua melhor opção. O programa a seguir é uma produção independente. Conteúdo e informações são de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir partir de agora, o programa que é um verdadeiro show de bola no seu rádio. Os lances polêmicos, as jogadas mais comentadas do campeonato, tudo que o torcedor gosta de saber sobre o esporte que é paixão nacional. Programa Lance Livre. Apresentação, Wilson Fernandes. Lance Livre. É isso, são 20 horas e 2 minutos e começa o Lance Livre na 930 AM, Rádio Metropolitana, uma emissora a serviço da sociedade. Estamos também no YouTube, no Facebook, no Twitter e no grupo do Lance Livre no Facebook. Nas reportagens, Bernon Monteiro e Renato Vanderlei. Nos comentários, Daniel Campilla. A apresentação aqui é de Wilson Fernandes. Um oferecimento marketing com digital. Oficina o Pisca Pisca, à direita da economia. Itaécio Materiais de Construção e Atacadão das Ferragens. Muito boa noite, Brasil. Boa noite para o João Batista Sena. Boa noite a todos da mesa. Obrigado aí, grande João Batista, que é de Sena, já está aqui conosco. Cláudio Rios também está aqui com a gente, né? Paulo Henrique, boa noite. Meus amigos, Paulo Henrique também aqui está com a gente. Já está comigo aqui também o meu primo. Boa noite, primo. Vamos começar a briga futebolística. Tamo junto. Obrigado, primo. É por aí o caminho. Bom, eu estava até... eu até recebi aqui do João Guilherme. É até um Instagram. E eu fiquei assim, realmente... Eu não entendi, sabe? O Ceará teve, em 2022, uma arrecadação de 160 e poucos milhões. E na prestação de contas, o Ceará está devendo, ou seja, tem um déficit. Né? Eu vou até comentar sobre isso mais lá na frente. Já está chegando aqui o Daniel. Guardar o Daniel se posicionar aqui. A gente vai colocar o Daniel. Paulo Henrique, está vendo? Alguém manda um fax ou um WhatsApp, qualquer mensagem para eles, vão começar em recuado, porque senão a gente já sabe o que vai acontecer. Bom, Paulo Henrique, alguém mande um fax ou um WhatsApp, qualquer mensagem para eles, vão começar em recuado, porque senão... Bom, eu nunca fui a favor, eu estou falando eu, não sou a favor de time jogar recuado. Para mim, você recua, principalmente o Ceará, perde o jogo. Então, eu acho assim, o Ceará tem que ir para cima do Sport à procura de um segundo gol, de fazer mais um gol, e é por aí o caminho da coisa, né? Se não for dessa forma, perde o jogo. Bom, o Daniel aí já se posicionou, está aí. O Léo Campelo já está bem posicionado, me parece que está pronto aí para... Dá uma boa noite aqui da moçada. Boa noite, grande Daniel, que é de Campelo. Boa noite, meu amigo Wilson Fernandes. Estamos chegando, não é costume, mas até um pouquinho atrasado. Mas estamos chegando para participação no Lance Livre. A coqueluche do horário esportivo, na internet, no rádio cearense. E assuntos variados, lógico, dentro do futebol, envolvendo Ceará, envolvendo Fortaleza, e eu já chego cumprimentando a você, que é o comandante maior do Lance Livre, ao nosso Bernão Monteiro, que daqui a pouco estará conosco, e ao Vicente Prado aí na parte técnica da AM930, por via de consequência aos ouvintes desta emissora com o som paideguérrimo. E o nosso Renato Vanderlei, que daqui a pouco também participa do programa, trazendo notícias do Brasil, do mundo, por aí afora. Bom, feito este preâmbulo, eu ouvi aí o Wilson Fernandes falando neste instante acerca de um nosso colaborador, um amigo nosso, Paulo Henrique. A insinuação para o Ceará jogar recuado? Não. Não, ele está dizendo que ele... aqui, viu, Daniel? Ele está falando aqui o seguinte: alguém mande um fax, uma mensagem do WhatsApp para o jogador do Ceará não começar recuado, porque a gente já sabe o que vai acontecer, né? Ah, Agora que eu peguei o mote, tá certo. Porque time que entra, eu tenho dito isso, vou repetir. Time que entra pensando em empatar, tá pedindo para perder. Será que tem que entrar da mesma forma que jogou aqui? Jogar para cima, jogar para frente, jogar acreditando. Se a vitória vier, aí é a sopa no mel. Mas se ficar no empate, beleza pura. Agora, não pode vacilar e perder. E eu digo que o Ceará não perde esse jogo, não. Eu sei que de profeta eu só tenho o nome, mas eu não acredito que o Ceará perca esse jogo, não. Com um novo comandante, não é porque o Ceará ganhou do ABC de 2-1, e todo mundo sabe que não foi essa facilidade toda, mas o Ceará foi melhor dentro de campo. E que eu vou dizer agora que o treinador chegou, pronto. Tá tudo beleza. Mas nós vamos ter uma demonstração nesse jogo. Agora, diante o time do Sport, né? Eu vi muita gente falando acerca desse jogo. Primeiro porque vale o título da Copa do Nordeste. É o segundo jogo, não tem outra saída, né? E é um título importante, principalmente para o Ceará, para dar aquela confiança aos seus jogadores. Confiança que, penso eu, já ganhou em parte exatamente com a vitória diante o time do ABC. Ali já dá mais uma confiança para os jogadores. E eu notei alguma diferença no time do Ceará. Para quem gosta de nuances, de detalhes, o Ceará, não é que o Ceará jogou uma barbaridade, não, peraí. Devagar com andou, que o santo é de barro. Agora, que o Ceará já teve mais uma pegada, jogadores do Ceará já foram mais, sabe, voluntariosos, mais brigões dentro de campo, aí sem dúvida nenhuma, que não havia antes. Isso aí o Ceará já demonstrou. E vai precisar mais ainda agora nesse jogo contra o Sport de Recife. Esse Ceará eu conheço, mas conheço de perto, me perdoem a imodéstia, que eu conheço do tempo de Elias Machado. Foi o presidente, o dirigente do Ceará, que passou mais anos à frente do Ceará. 30 anos, José Elias Machado. Era a casa dele, a Casa Machado, ali perto dos Correios, né? E o Machado tinha um negócio. O time, por exemplo, perdia um jogo importante, num clássico, perdia um título. Ele, na hora mesmo, no túnel, ele já estava anunciando contratação, uma, duas contratações de impacto. E ali ele já calava o torcedor. Agora, isso era naquela época, hoje em dia não é assim, não. Né? É como eu vi também, e participei disso aqui, na época que o Franzé Moraes era o presidente do Ceará, ele trouxe um treinador do Rio Grande do Sul chamado Daltro Menezes. Não esqueço nunca o nome desse cara. Aí esse camarada chegou, o Franzé contratou e tal, e o Franzé foi ao Rio, estava no Rio de Janeiro com a Ana Maria, que é a esposa dele, e foi lá no mercantil fazer umas compras no mercantil. Quando entrou lá, que vem com as compras para pagar no caixa, sabe quem era o caixa? Ele levanta a cabeça e nem acreditou. Cocota, Jorge Cocota, que tinha já passado pelo Ceará, foi para o Atlético Paranaense e tal, e tinha parado. Estava trabalhando como caixa no mercantil lá no Rio de Janeiro. Aí o Franzé disse: rapaz, o que é que tu tá fazendo aqui? Não, Franzé, o pessoal não quer o melhor, ele mesmo dizendo, não quer o melhor ponta que tem no Brasil. Aí, não, senhor, contratei um novo treinador, vou mandar uma passagem de avião para você, você vai para Fortaleza, se ele disser, você vai treinar, se ele disser que contrate, você assina contrato de novo com o Ceará. E o Franzé mandou, chegou aqui, mandou a passagem de avião, lá vem o Jorge Cocota. Nisso, o Franzé conversa com o Daltro Menezes. Daltro, eu tô trazendo um jogador, e contou a história, né? Já passou aqui pelo Ceará e tal. Aí, mas vai assinar contrato? Não. Eu quero que você veja ele jogando. Mas no primeiro treino, o Cocota arrebentou. Aí o Franzé chegou pro Daltro, o Daltro disse: rapaz, pode mandar assinar o contrato. Não, mas deixa mais uns dois treinos aí, Franzé. Aí, e ele arrebentando, assina o contrato, assinou. E o Dalton não levava o rapaz, levava o rapaz no banco, não botava para jogar. E aí é o grosso da vida. Eu perguntava e jogava a torcida do Ceará contra ele. Por que não bota? Para que ele mandou contratar e não bota para jogar? Você é melhor do que esses que ele está botando para jogar? E nisso criou um clima que eu soube que ele disse que na hora que se encontrasse comigo, ia dar em mim. Quer dizer, ele já vinha certo que ia bater em mim. Aí, aniversário do Franzé Moraes num sítio aqui em Fortaleza, um aniversário muito comemorado. Quando eu digo, eu vou lá, eu quero ver se esse fela da gaita tem essa coragem. Quando eu chego lá, aí lá vem o Franzé, fui dar os parabéns e disse logo ao Franzé, olha, se acontecer alguma coisa aqui, eu não sou o culpado de estragar a sua festa. Foi que houve, eu contei a história. Disse, não, não é assim não. Chamou o preparador físico do Ceará, não, massagista, Jumerval José, a chamar o Daltro aqui. Aí vem o Daltro com a cara de rapariga. Quando chegou... Falei assim, olha, Dalton, esse aqui aí apontou para mim. Esse é mais Ceará do que eu, que sou o presidente, do que você, que é o treinador. Eu não admito qualquer coisa aqui contra o Daniel. Rapaz, não sei o quê. Não, dê as mãos. Aí ele esticou a mão para mim e eu, na frente do Franzé, cumprimentei o fela da gaita. Bom, morreu aí. Só uma história que eu estou contando aqui para só acerca de ilustração. Mas... O que interessa é o jogo com o Sport. O Enderson Moreira, que é o treinador do Sport, disse que aquele empate contra o Novo Horizontino é porque ele poupou jogadores pensando nesse jogo do Ceará. Um Ceará que vem para esse jogo, aí já tem gente de novo naquela história, mais por fora do que quartilha de empregada, dizendo que o Ceará vem desfalcado, vencer isso, sem aquilo, não é assim. O Ceará já se preparou nesse jogo com o ABC. O Ceará tem apenas... naquele jogo teve apenas um desfalque, que volta agora, que é o... zagueiro, rapaz? Ah, o Pagnussari. Isso. Voltando para esse jogo, né? E do pessoal que não vai jogar, só 3-2 na seta. Não é isso que eu quero dizer. Tem gente dizendo que o Ceará vai com 6 desfalques. Não é. Porque o Zé Ricardo, porque o Pulga, o próprio Pulga, o goleiro, o Bruno Ferreira, tem mais gente aí. O Nicolas. Nenhum desses pode jogar porque foram contratados depois que as inscrições para a Copa do Nordeste foram encerradas. Então eles não podem jogar esse jogo diante o time do Sport. Só isso. Não é por outra coisa, não. Então não venham dizer que o Ceará está com 6-5 desfalques, nada disso. Agora é um jogo onde também ninguém pensa que o Ceará foi para lá só para cumprir a tabela. Eu acredito até se o Ceará tiver uma estratégia, ele pode sair com uma vitória lá dentro de novo. Porque a responsabilidade de ganhar não é dele, não. A responsabilidade é do Sport do Recife. Então ele vem todo para cima do Ceará. Tem outro jogador que eu estava falando de desfalque aqui, que até eu estou admirado porque é que ele viajou. Era um jogador que estava no departamento médico e de repente viajou, que é o Kaique. Eu não acredito que ele entre. Eu acho até que é desespero. No caso de uma emergência, tem que colocar o Kaique. Mas viajou. Se viajou, não viaja apenas para estar passeando. Outro jogador nesse naipe também, por causa das inscrições, o zagueiro Léo Santos. Também não pode jogar, porque já foi contratado depois das inscrições. Agora, não venham com essa história de se por acaso, Deus me livre, Maria, bate nessa boca para lá, o Ceará perca. Não. O Ceará, na desgraça, ele traz um empate. E com isso, ele conquista. E aí, dá uma nova motivação. E aí a gente já vai sentir se realmente tem aquela história do dedo do novo treinador do Ceará. Se mantiver ou melhorar a pegada que já teve diante o time do ABC, o Ceará poderá trazer esse senhor. Até porque o time do Sport já não terá, me parece não, é, com certeza não terá o Wagner Love, que é o seu artilheiro, que é o bambam do time. Isso aí já é bom para a defesa do Ceará. Uma defesa que a torcida pede. Vê se hoje se comporta, essa defesa tem um comportamento de time grande, de time que dê confiança à sua torcida. Com o Pagnussati e o Luiz Otávio, eu não acredito que ele vá botar o Ricardo, não acredito que ele vá botar de novo o Gabriel Lacerda. Eu creio eu que se é Pagnussati e Luiz Otávio, com todas as críticas em cima do Luiz Otávio, mas a vivência, a experiência dele, sabe? Experiência, vivência, tem preferência. Até chega rimou, vivência, tem preferência. Então eu tenho a impressão que o miolo de zaga é esse aí. E nas laterais também ele não vai mexer, porque não tem outro, é o Valei. Na esquerda, o Formiga é menos ruim do que o Barcelos, então não tem o que mexer. Daí para frente é outra coisa, a gente só vai saber amanhã, uma hora antes do jogo, até porque notícias dessas, de escalação, dessas coisas do Ceará, quem tem é o Ibernão Monteiro, que já está pintando no pedaço, e você, como grande comandante, vai já chamá-lo. É isso, o João Batista Sena está dizendo o seguinte: Léo Campelo, o rival pegou um bucho na Copa do Brasil. Bom, pelo que eu vi o Fortaleza jogar contra o Fluminense, bem que o Fluminense até errou com a escalação no início, o Fortaleza pegou o Palmeiras, realmente é um bucho, mas o investimento que o Fortaleza fez aí, 200 e tantos milhões, né, é um investimento para pegar o Palmeiras e jogar pau a pau, né? Vladimir Filho, agora, assistindo aqui. Oi. Rapidinho. Não foi investimento de 200 e tantos milhões. Ao contrário. Eu vou falar sobre isso no Fortaleza daqui a pouco, esse negócio de 200 e tantos milhões. Vou contar a história bem direitinho sobre isso aí. Não foi o investimento que ele fez. Vou contar a história daqui a pouco. O planejamento é para 220 milhões. O planejamento. Sim, mas o problema é o seguinte. Não, é, porque é o seguinte. O que ele arrecadou esse ano de 2022... Não, nós não estamos falando de arrecadação, Daniel. Nós estamos falando... Espera aí. Que o planejamento do clube é 220 milhões. Ah, anual. Sim, ele pode fazer esse e ele pode fazer esse planejamento por quê, Wilson? Eu vou logo cortar aqui para dizer. Por quê? O que ele arrecadou bruto, todas as cotas, tal, tudo... 200... Olha, presta atenção. 267 milhões. É dinheiro que doutor besta não conta. Aí, aqueles descontos que tem, papapá, ele tirou líquido 243 milhões. Por isso que ele fez essa projeção que você está falando aí. Pronto. Aí o Vladimir Filho está assistindo lá no bairro Meirelles. Diga não a PL da censura. Nós estamos ferrados, viu, Vladimir? Ainda bem que tem um jovem como você que está preocupado com isso, né? Bom, vamos ver o que é bom para tosse, né? E se for aprovado, adeus redes sociais. Não, não vai ser bem assim também, não. O problema é que eu não vou poder dizer que... eu não vou poder dizer que tu votou num ladrão, porque aí eu vou preso, né? Cláudio Machado, Wilson, Ceará. Eu acho que para início, o Ceará tem que entrar com 3 volantes. Os 2 pontas, Wanderson e Eric. Já deixei meu like, obrigado aí, hein? João Batista Sena, desculpa, senhor Daniel. Ela jogou contra o ABC aí, vai perder o jogo. Você tem o nome de profeta, mas se jogar com esse... fizer o mesmo jogo contra o ABC, perde por... Eu acho que não, eu até vi o ABC com mais futebol do que o Sport. Tony Mazzoli, boa noite, Wilson, amigos do Lance Livre. Saudações, tricolores. O Lions, que venha o Verdão. Lions. Wilson, deixa eu entrar nessa aí também. Agora eu chego e pego o torcedor do Fortaleza, tem uns analfa por aí, aí que o negócio, o Lion, não sabe nem o que diabo é isso. É uma palavra em inglês, é the lion, o leão, sabe? Agora, se você perguntar para um camarada desse, por exemplo, em francês, eu sei dizer assim, como é o leão em francês, ele não sabe. É o leão, le lion. Aí, o professor pode botar uma frase para eles assim: Le Lion, Le Roi desanimou. Aí você vai e pergunta para o filho de uma égua desse: você sabe o que é isso aí? Eu tenho certeza que ele vai dizer: o leão quis voar e desanimou. Não é. O leão é o rei dos animais. Le Lion, Le Roi desanimou, a fela das gaitas. Chama o Fortaleza de Fortaleza mesmo, o leão. Bom, Cláudio Machado, isso. Já observou como está o trânsito de Fortaleza? Sem lei? Boa noite. Bom, é o importante, Cláudio Machado, é multar. Meu amigo Ari Pereira da Costa, boa noite, meus amigos Wilson, Fernando, Daniel e Bernão. É estranho aqui a audiência, já deixei meu like. Esse mês de aniversário do Ferrão aqui, que maravilha, hein? Cena Batista. Esta zaga bater cabeça não dá. João Cazuza, meus. Eu acho que o relator retirou a PL da urgência. Bom, tomara. Cleiton Bezerra, o que é que tem a ver isso, Daniel? Lá em inglês e pronto. Tá certo. Senhor Wilson Fernandes, esse time ele não vai fazer nada na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Né? Série A. Se tira o técnico e Marcelo aí, time volta para esse onde ele estava. Cleiton Bezerra, ninguém falou em francês. Não, camarada. Sou Ceará, mas precisa desse ódio todo aí, não. Fala, meu Deus. Isso, Deodato. Esse negócio de chamar o Fortaleza de Neo, isso é uma frescuragem muito da grande. Eu não concordo com essas besteiras. Bom, não tem certas coisas que eu não me também obedeço. Wellington Rocha, no Brasileirão de 2021, Fortaleza ganhou do Palmeiras duas vezes. O Wellington Rocha tem umas tiradas boas. É, né? Mas dá uma olhada no... É, o ABC ganhou do Fortaleza também, perdeu para o Ceará. Bom, boa noite, grande Bernão, que é de Monteiro. Aquele abraço, Daniel Wilson, amigos do Lance Livre. E amanhã, grande decisão, Sport Clube do Recife e Ceará na Ilha do Retiro. Eita! Ceará tem que entrar com aquilo roxo, como dizia o Colo de Melo. Ceará que pode entrar com esta escalação: Richard no gol, Varley, Thiago Pagnussat, Luiz Otávio e o William Formiga, Richardson, Arthur Rezende e Guilherme Cardilho, Eric, Vitor Gabriel e Janderson. É o provável para iniciar o jogo frente à equipe do Sport na Ilha do Retiro. Não, tem não. Aí as opções, vamos ver aqui as opções, se prestam. Vamos lá. Para o gol tem o Aguilar e o André Luiz, já que o Bruno não pode atuar porque não chegou a tempo. Para as laterais, as opções: Michel Macedo e Danilo Barcelos. Para o miolo de zaga, as opções: Lacerda e David Ricardo. Para volantes, tem as opções de Kaique e William Maranhão. Meia, tem Jean Carlos, Chay, Léo Rafael e Pedro Lucas. Para o setor de ataque, tem Luvanor e Álvaro. Quatro jogadores que acompanharam a delegação não poderão ficar nem no banco. Uns já atuaram pela... Um só atuou pela Copa do Nordeste, que é o Eric Pulga. Está lá, mas só para fazer número dos trabalhos. E a mesma delegação que foi para Natal seguiu para Recife, para Grande Recife. Então, Eric Pulga não pode jogar. Pedrinho também não pode jogar. Nicolas também não. E o goleiro Bruno Ferreira também não. Então, é aguardar. E o Ceará, o elenco atual do Ceará, tem quatro jogadores que foram campeões na última conquista do Ceará na Copa Nordeste. São eles: Luiz Otávio, Richard, goleiro, o André Luiz, goleiro, também estava no elenco e o zagueiro Lacerda. E o que ainda estão no... Richardson, não. Não, não foi campeão do Nordeste na última conquista, não. Estava lá pelo Japão. Ah, é. E estão no elenco ainda, mas não irão participar. O Clebão, que está cumprindo aí a suspensão, e o Leandro Carvalho, que não se sabe para onde vai, se fica, se vai ser emprestado ou não. Bom, deixa eu já volto com outros detalhes. E hoje eu estive com o grande Eudes Moraes. Se não namorou, a dona Marisa não deixa mais. Abraço. Deixa eu só dar um alô aqui para o senhor José Marcelio é meu vizinho aqui do Passaré. Está beirando aí os 80 anos. Todo dia, 6 da noite, ele reza o terço, ele e a esposa. Dá uma cochilada quando faltam 20 para as 8, ele se levanta e liga o rádio. É no rádio que ele está ligado, da 930. Bom, deixa eu falar aqui do Atacadão das Ferragens, o mais completo sortimento de ferramentas elétricas e manuais. Contamos com equipamentos de proteção individual EPIs, compressores de ar, máquinas de soldas elétricas, eletrodos, prensas hidráulicas, betoneiras, esmerilhadeira de todas as marcas. Eu falei, esmerilhadeiras de todas as marcas. Tudo para a sua construção ou tudo para a construção civil, hein? Desde carros de mão, enxada, pás, chibancas, picareta e muito mais. Agora vamos ver aonde fica, hein? A Avenida Deputado Paulino Rocha, 2177, ali no Passaré. Passaré, bem próximo ao Castelão. Eu falei, bem próximo ao Castelão. Olha o telefone. Para você que estiver em qualquer estado da federação, você pode fazer o seu pedido. 85-3289-4066. 85-3289-4066. Dê uma conferida nos preços. Eu comprei uma Makita, hein? Achei um negócio fora de série. Instagram, olha só. Dá uma passeada aí dentro da loja através do Instagram. @atacadãodasferragensce. @, tem que botar um @, viu? Atacadão das Ferragens, CE, é o endereço eletrônico no Instagram para você conferir. João Cazuzzo, Wilson, Rádio Metropolitana, quando termina o teu programa, sai do ar, é? Bom, a emissora, ela ainda está com alguns espaços vazios, né? É aquela história, a internet, ela chegou, eu tenho aqui um equipamento. Nós estamos fazendo um trabalho aqui, esse equipamento, esse sistema de câmera que vocês estão me vendo, estão vendo o Daniel, o Ibernon. O Daniel está usando o smartphone dele, o Ibernon está usando o smartphone dele. Mas para que essa imagem chegue, tem que ter todo um programa por trás, né? Um programa criado aí a gente faz esse trabalho. Então, é um trabalho que hoje, até um certo ponto, muita gente está fazendo e acaba deixando de lado um veículo que foi importante e é muito importante ainda, que é o rádio. Não só o rádio, né? Mas a gente vai continuar aí com a Metropolitana ainda por muito tempo, certo? Mas os espaços estão vazios. Tá aí, você que está pensando em fazer um programa, logo depois do lance livre ou até antes, é só entrar em contato com o Departamento Comercial da Metropolitana. Pronto, já está tudo certo. Senna Batista, mais um raio não cai no mesmo lugar. Ele está dizendo aqui que o menino tinha falado que o Fortaleza tinha andado no Palmeiras em 2021. Né? Ministro Teodato, se o Fortaleza ganhar do Palmeiras, aí a imprensa vai dizer que o Fortaleza vai ser campeão brasileiro. Fortaleza tem que lutar para não cair. Bom, quando eu falo aqui, e o Daniel até explicou com relação ao investimento do Fortaleza, eu, na minha opinião, se eu fosse, eu vou me colocar aqui no lugar do presidente do Fortaleza e toda a sua equipe de trabalho, incluindo todo o departamento técnico do clube. Um investimento desse é para ser campeão mesmo. Um investimento desse é para, com certeza, aí eu estou falando que eles lá devem ter batido na mesa dizendo, com certeza estarão na Libertadores, novamente em 2024, estarão entrando na Libertadores, vão estar em todas as competições, porque o investimento foi para isso. Investimento foi para isso. Agora, você dá uma olhada para o Corinthians, que só sobrou para ele o Vanderlei Luxemburgo. É um grande nome? É. Mas só sobrou o Vanderlei Luxemburgo. Você olha para o Flamengo, cheio de estrelas, trouxeram um super treinador, que eu não sei aonde foi que apareceu esse super, que também não vai para canto nenhum. Aí tu olha hoje para os times do cenário nacional, o Fortaleza está incluído dentro dos melhores. Então eu tenho que dizer aqui que a proposta do Fortaleza é ser campeão da Série B, da Série A, ser campeão ou ser campeão da Copa do Brasil, ou ser campeão da Sul-Americana, porque ninguém faz um investimento desse tamanho só para dizer que vai gastar. Não é bem assim, não é? Bom, o Silvio Jorge está dizendo que acha que amanhã a Copa do Nordeste vai ser decidida nos pênaltis. Quem amarelar fica com o vício. Silvio, homem, vai procurar o fazer, macho. João Cazuro, isso? Ah, sim, sim, já li aqui o João Cazuro. Você não bate. Eu já apertei o botão, hein? Lá do YouTube, deixei o meu like. Eu te agradeço aí, viu, João? Bom, deixa eu... É com você, Daniel, que eu vou já chamar o Renato Vanderlei, é com você. Certo. Então, já que falaram aí no assunto Fortaleza e Palmeiras, foi um sorteio para as oitavas de final. E o adversário do Fortaleza será o Palmeiras. Agora, daqui para lá, ninguém sabe qual é o time do Palmeiras que vem para campo. Como ninguém sabia como era o do Fluminense. De repente, o Palmeiras está ligado na Libertadores ainda. E aí ele manda também um quadro misto. Manda um time reserva. E aí o Fortaleza não tem culpa disso, não. Até porque se ele mandar realmente o time considerado titular, aí honestamente seria querer fazer média com a torcida do Fortaleza. Não, o Fortaleza pode ganhar, eu não acredito. Se o Palmeiras entrar em campo com o time titular, é barco furado ou bem carregado, não tem para onde correr, o Fortaleza dança nessa Copa do Brasil. Eu estou dizendo nessa condição, porque dependendo da situação, isso com o... Agora o Fortaleza não tem nada a ver com isso, não. O Fluminense tinha mandado um time misto, e se o Palmeiras acontecer dessa forma. Mas uma coisa que está preocupando lá no Fortaleza agora, e eu vou dizer conhecendo um pouquinho do direito esportivo também, eu devo dizer, por exemplo, eu vi hoje manchetes alarmantes acerca do Galhardo, Thiago Galhardo. Ele foi expulso no jogo da Copa do Nordeste pelo Ceará, contra o Ceará, não é? E aí ele vai ser julgado agora, sexta-feira, pela 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O jogador, rapaz, ele está com 3 artigos no espinhaço, 3, prestem bem atenção. Ele está no artigo 254, que é jogada violenta, aquela cotovelada que ele deu no rosto do Richardson, do Ceará. É, mas o que está pesando ele aí, está... Daniel, o que está pesando não. Aí é porque ele foi para cima do árbitro, né? Aí eu vou chegar lá. 200, o outro artigo, esse foi o 254. O outro é o 258, conduta contrária à disciplina esportiva. E aí onde ele vem, quando atacou o pau na súmula, que ele, como que ele diz, só não me agrediu porque os companheiros, os outros, seguraram. O até o pessoal do Ceará que segurou. Também. E aí tem um outro artigo que é 184. O que é isso? É a acumulação de 2 ou mais infrações durante o jogo. Quer dizer, a primeira infração foi a cotovelada, a segunda foi essa que ele foi contra o árbitro, quis brigar com o árbitro, acumulou uma com a outra, ele entra nesse 184. Agora, aí também já estão dizendo o seguinte, e ele vai se arrebentar, não é assim. Não é assim, porque... Tem uma lei também que se os auditores, os que vão para o julgamento, acharem, por exemplo, duas dessas infrações, né, no caso a 267, né, a 243, eles podem simplesmente aliviar a barra e aí ele responder só por um. Na verdade, ó, seis jogos, ele não pega. Ele vai pegar três jogos, no máximo. É, não, é porque cada... os dois primeiros artigos, o 254 e o 258, ele é a pena é de 1 a 6 partidas, de 1 a 6 partidas. O cara nunca... É como multa de R$100 a R$100 mil. Nunca é de R$100 mil, né? A mesma coisa é essa aqui. Agora, acredito no que você falou aí. No máximo, e olhe lá, 3 partidas, porque eles podem desqualificar, sabe? Pode desqualificar 2 desses artigos aqui e ficar só num. Olhe lá se ele não pegar de 1 a 2 jogos. Olha o que eu estou dizendo hoje aqui, para depois vocês me cobrarem acerca disso que aconteceu. Agora, enquanto isso, você já está com o Renato Vanderlei? Já. Ah, então eu paro, depois eu volto sobre o Fortaleza de novo. Certo, deixa eu chamar aqui o Renato Vanderlei. Boa noite, grande Renato, que é de Vanderlei. Renato Vanderlei. Boa noite, meu caro Wilson Fernandes. Boa noite ao nosso comentarista Daniel Campelo. Boa noite ao Iberdão Monteiro. E boa noite a você, amigo ouvinte, que acompanha o Lance Livre. Estamos chegando com mais uma edição do Plantão Esportivo desta terça-feira, 2 de maio de 2023. Informando que o Paysandu anunciou a volta de Marquinhos Santos para o comando do time na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Essa, por sinal, é a segunda passagem de Marquinhos pelo Paysandu. E por falar em treinador, Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Corinthians. O clube anunciou a contratação do treinador na tarde desta segunda-feira. O contrato de Luxemburgo com o Corinthians vai até dezembro. Essa será a terceira passagem de Luxemburgo pelo time corintiano. E caiu mais um treinador no futebol do Brasil. Mozart não é mais o técnico do Atlético de Goiás. O clube anunciou na tarde desta terça-feira a demissão do treinador após apenas 7 partidas. Foram 3 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. E a Via Metro oferece a você o melhor serviço no transporte de passageiros da região metropolitana. São ônibus novos e confortáveis, proporcionando a todos uma viagem super tranquila. Viaje pela Via Metro e sinta a diferença. Via Metro, esta sim, oferece transporte de qualidade e tem a administração do nosso bom amigo André Eskenazi. E no jogo de abertura da 4ª rodada da Série B, Londrina e Criciúma empataram por 1-1 na tarde de ontem no Estádio do Café, na cidade de Londrina. Hoje, 3 jogos serão realizados pela Série B. Em Campinas, Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto. Em Maceió, CRB e Sampaio Corrêa. E em Goiânia, Atlético de Goiás e Chapecoense. E o Bahia foi ao Rio de Janeiro e conseguiu seus primeiros pontos na volta à Série A. Após derrotas nas 2 primeiras rodadas, o tricolor baiano bateu o Vasco por 1-0 na noite de ontem em São Januário. Com a derrota, o Vasco termina a 3ª rodada na 9ª posição com 4 pontos. Já o Bahia é o 15º colocado com 3 pontos conquistados na competição. E hoje começa a Série C do futebol brasileiro. E lá em Volta Redonda, o Volta Redonda enfrenta o Pouso Alegre. E em Porto Alegre, o São José enfrenta a formação do Floresta. A propósito, o Floresta é o único representante cearense na 3ª divisão do futebol do Brasil. E logo mais, às 21h30, a bola vai rolar em Manaus para Manaus e Náutico. Uma outra informação é que hoje tem jogo de time brasileiro na Libertadores. No Itaquerão, Corinthians e Independente Del Valle vão se enfrentar. Outro jogo de hoje, no Maracanã, Fluminense e River Plate. Foi Renato Vanderlei para o Lance Livre. É isso aí, Renato. Um oferecimento à oficina ou pisca-pisca, direita da economia, hein? Especialista em recuperação de faróis, lanternas e retrovisores. E o mais importante, sem mexer no design original da peça. Seja nacional ou importado, ou pisca-pisca, troca ou recupera farol, retrovisor, lanterna do teu carro, com uma economia de bolso de até 50%. Para quem achava que farol, retrovisor, lanterna não tinha conserto, aí. É só falar com o pessoal do pisca-pisca. São 26 anos de experiência no mercado. Avenida Erecto Graça, 1475, ali na Aldeota. E Itaécio Materiais de Construção, hein? O depósito Itaécio, que você conhece, agora ficou muito mais elegante e com melhor preço. No atacado ou no varejo, não tenha dúvidas, tudo você vai encontrar em um só lugar. Itaécio Materiais de Construção. Estrada Velha do Icaraí, ali bem próximo à rotatória, aqui na Calcaia, hein? Olha o telefone para você ligar. Vamos saber o preço do porcelanato, vamos saber o preço da cerâmica, vamos ver quanto custa aí uma carrada de brita, hein? 988-80-0502 é o telefone, é o fone zap, hein? 988-80-0502. E Atacadão das Ferragens, hein? O mais completo sortimento de ferramentas elétricas e manuais. Contamos com equipamentos de proteção individuais, EPIs, compressores de ar, máquinas de solda, eletrodos, prensas hidráulicas, betoneiras e merilhadeiras de todas as marcas. Tudo para a construção civil, desde carros de mão, enxada, pás, chibancas, picaretas e muito mais. Avenida Deputado Paulino Rocha, 2177, ali no Passaré, hein? Bem próximo ao Castelão, perto da casa do Daniel aí. 85-3289-4066 é o telefone. Vou repetir, hein? Você que está em outro estado. 85-3289-4066. Dê uma ligada, faça seu pedido por telefone. Muitas construtoras compram no Atacadão das Ferragens. Olha o Instagram para você conhecer o Atacadão por dentro. Arroba Atacadão das Ferragens CE. Arroba Atacadão das Ferragens é o endereço do Instagram para você fazer aí conhecer o Instagram. Bom, o Vinícius Teodato está dizendo que o Daniel tem razão. Fortaleza não passa pelo Palmeiras, só se for uma zebra. Até porque essa zaga do Fortaleza não presta. Começa pelo goleiro. Os números, né? O Palmeiras realmente hoje é o melhor time do Brasil. O Elton Rocha. Vitor Gabriel também xingou o árbitro contra o Sport e pegou somente 2 jogos na Copa do Nordeste. Bom, Vitor Gabriel, aliás, o Elton Rocha. Não somos nós, não é eu nem o Daniel que vai julgar. A experiência nos diz, eu até coloquei 3 jogos, né? Isso varia de árbitro para árbitro, não sei o que foi que o cara colocou. Eu sei que ele castigou na tinta, isso aí eu sei. Mas varia, não é eu e o Daniel que vai julgar o cara, não. Eu tô botando 3 jogos exatamente por isso, pela experiência. Meu amigo Ari Pereira da Costa, o Galhardo vai cumprir. Se for punido, em qual competição? Bom, eu acho que é realmente. Boa noite. Se o Barroca for inteligente, o time amanhã será o Pulga. O Pulga não pode jogar, não. Bom. Vanildo, boa noite a todos. Boa noite, Vanildo. Bom, deixa eu trazer a turma de volta, né? É com você, Bernon, que é de Monteiro. De volta, amigos. Aqui no Lance Livre, Ceará desde ontem está na Grande Recife. Jogo decisivo. Muita gente conhece o que é a Ilha do Retiro. Vai precisar realmente da experiência. Acredito que o miolo de zaga experiente, Luiz Otávio e Thiago Pagnossá, também não são mais meninos, o Varley e o William Formiga, é o meu capitão Richardson também, que é experiente, Arthur, o Guilherme Cartinho, mesmo sendo novo, também já tem experiência, o Eric, que fez já grandes partidas lá na Ilha do Retiro pelo Náutico, tem vindo o Gabriel e o Janderson. Tem tudo. Vamos ver como é que vai ser o desenho do Ceará, como gosta de dizer o Wilson Fernandes, como é que vai ser o desenho do Ceará em campo para encarar este Esporte Clube do Recife e vai louco para cima do Ceará. Vai com a fome tremenda. e o Ceará poderá se aproveitar deste momento, vamos dizer, não de desespero, mas aquela loucura de querer fazer o gol no início do jogo. Tudo pode acontecer, o desespero, o Ceará pode se aproveitar deste momento. Tem dois atacantes velozes, no caso, o Janderson e o Eric. Tem que explorar a velocidade desses dois jogadores, principalmente o Ceará, num contra-ataque. Pode matar o jogo aí num contra-ataque ou dois, porque o Sport vai para cima, feito maluco, do Ceará. Vamos torcer para dar certo e para o Barroca saber montar esse time nesta decisão contra o Sport. Bom, deixa eu mandar um alô especial aqui para o professor Jorge Elias, amigo do meu amigo Ari Pereira da Costa, o Ari do Banco do Brasil. O professor está ali no grilo, aqui na Calcaia, desportista de primeira mão. Obrigado aí, professor, pela audiência, hein? Francisco Lopes diz o seguinte: boa noite, Wilson, Daniel e Bernão. Wilson, como é que o Luxemburgo não quis treinar o Ceará, mas vai treinar o Corinthians, Chacrinha e Eutinho? Bom, Chico Lopes, o Luxemburgo não quis treinar o Ceará naquela época porque ele era candidato, ele ingressou na política. Inclusive, naquela época, que não faz muito distante, foi no ano passado, ele até comprou uma emissora de rádio lá para o lado do Tocantins, se eu não me engano. Mas ele, a intenção dele era ser político. Parece que não deu muito certo e tal, aquela coisa toda, e acabou aí. Quem prometeu legenda para ele, na última hora, desistiu. Não deu a legenda para senador. Colocou outro lá para ser candidato a senador. Ele foi, deram um traço nele. É verdade. Pronto, tá aí. Eu tinha até esse médico. Então, ele não veio treinar Ceará exatamente por isso, porque ele estava esperando e no final nem deu certo vir para o Ceará e nem foi candidato a nada. Foi um prejuízo danado e agora já está no Corinthians. É um camarada que tem um currículo muito bom, mas, na minha opinião, um treinador ultrapassado. Entra em campo para treinar o Corinthians com um portfólio ainda de 10 anos atrás, né? Mas, ou seja, é um treinador vencido. Com você, Daniel. Rapaz, eu estou aqui pensando na felicidade que eu tenho nesse programa. Quando você, o Wilson Fernandes, sai divulgando os nossos, que eu digo que eu faço parte do programa, os patrocinadores do Lance Livre. Patrocinadores do mais alto quilate no nosso estado, no Nordeste brasileiro. Isso demonstra o quê? Demonstra exatamente a credibilidade que tem o Lance Livre comandado por você. Porque a resposta vem, evidentemente, para os nossos patrocinadores. Mas os anunciantes, eles servem como uma medida exatamente para dar credibilidade ao Lance Livre. Bom, dito isto, e eu não gosto de deixar a resposta para depois, teve um internauta aí perguntando se o Galhardo for punido, onde é que ele vai cumprir? É agora, na Copa do Brasil, porque o julgamento é sexta-feira. Se ele for punido, o jogo com o Palmeiras não é antes de sexta-feira. Ele já vai cumprir na Copa do Brasil e na Série A, competições com o patrocínio, com o comando da CBF. É aí, não tem esse negócio. Não, mas foi na Copa do Nordeste, não interessa, mas a Copa do Nordeste também vai terminar amanhã. Tá? E terminou, aí vem para a Copa, para o comando da CBF. Então está explicado isso aí. Agora, Fortaleza é pensar também nesse jogo. Tem gente que diz assim, não, galinha morta. Calma, eu sei que é. Até porque eu joguei aqui dentro. Mas é nessa história de você contar com o ovo na galinha, pode se dar mal. Não estou desejando isso. É o Fortaleza com o Estudiantes de Mérida, esse time venezuelano, que vem com 0 ponto e o Fortaleza com 6. O Fortaleza, olha a diferença. Fortaleza que estreou contra o Palestino lá do Chile, meteu sola 4-0. Fortaleza que foi para o São Lourenço da Argentina, que é o adversário maior dele, ali é para mim o único, né, nessa chave, na D, e ele, Fortaleza, meteu 2-0. Então tá aí a diferença do Fortaleza para esse Estudiantes de Mérida. Agora, não significa dizer que o Fortaleza entra em campo naquela de que a gente chama no trivial, no popular, de salto alto. Já ganhamos, não. Tem que jogar, porque o futebol teve um filósofo que uma vez disse que é uma caixinha de surpresas. Então é melhor que o Fortaleza não procure ter essa surpresa dentro de casa. É mais time? É, sem dúvida nenhuma. Com Galhardo ou sem Galhardo, seja lá com quem for, para mim o Fortaleza passa de novo, também agora, por esse Estudiantes, sem dúvida nenhuma, em mais um salto, em mais essa campanha na Sul-Americana. Se não conseguir o êxito na Libertadores, veio de lá. Porque cai de paraquedas, ele não tem culpa disso também. Está lá no regulamento. Veio entrando nas oitavas de final já da Sul-Americana e está fazendo um grande papel. É um grande time, realmente, esse time do Fortaleza. É só você olhar, é só você analisar o que o Vojvoda tem, tanto como aqueles considerados titulares, como ele tem, eu não diria só no banco, mas no elenco, jogadores que na hora que ele precisar estão à altura. Por exemplo, shampoo, não sei o que, parece que é Ricardo Shampoo. Esse cara foi contratado, nem entrou em campo ainda, mas está treinando. O Vojvoda está treinando para na hora que precisar colocar o jogador. Por aí os senhores tiram como é o elenco do time do Fortaleza, sem dúvida nenhuma. Bom, o Antônio Carvalho, que recebeu boa noite, Antônio Carvalho, que eu até respondi para ele quando ele disse que o Barroca foi inteligente, amanhã será o Puga e mais 10. O Puga não pode jogar amanhã, Antônio Carvalho, a Copa do Nordeste, ele só pode jogar a Série B. Silvio Jorge, Ponte Preta, 2-0 em cima do Botafogo de São Paulo, hein? 35 minutos do segundo tempo, já deve estar uns 40, talvez até ter terminado o jogo. O próximo jogo do Ceará é em Campinas, hein? Às 11 horas da manhã. Domingo, 7/5, Ponte Preta e Ceará. Bom, suas considerações, seu Ibernon, que é de Monteiro. Hã? E aí, o foi que você falou um assunto? O Puga. Aí, não é, o Puga, é bom explicar que não foi porque foi contratado depois das inscrições, não. É porque ele não poderia jogar de jeito nenhum, porque ele jogou a Copa do Nordeste já pelo Ferroviário. Exatamente. É isso também, é por isso que ele não pode jogar. É, pronto. Com você, grande. Muito bem. 90 minutos de jogo, 2-0 Ponte Preta. Está vencendo lá a Ponte. A Ponte não caiu. A Ponte está na segunda divisão. A Ponte está ganhando de quem? De quem é? Placar do jogo da Ponte Preta. A Ponte Preta está vencendo o Botafogo Futebol Clube por 2-0 nesse segundo tempo. Pronto. Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo de Ribeirão Preto. 2-0 para a Ponte Preta lá em Campinas, no Moisés Zuccarelli. Então vamos repetir aqui o provável. Richard, provável, não acredito que seja esse time aqui mesmo. Richard no gol. Varley, Thiago, Luiz Otávio, Formiga. Richardson, Arthur, Guilherme, Cartilho. Eric, Vitor Gabriel e Janderson é o provável vozão para conquistar o tetracampeonato do Nordeste. Que eu estou botando aqui também de 69, que ela foi campeão do Nordeste, depois do Norte e Nordeste, em 69, e agora mais duas vezes, e pode ir para a quarta vez agora o time alvinegro. Abraço, Daniel, abraço, Wilson, amigos do Lance Livre. E amanhã teremos Lance Livre ou só? O jogo é só às 9 horas, né? Dá pra gente terminar mais cedo um pouquinho, a não ser que vocês não queiram. Não é? Vamos! O Daniel pra vai trabalhar amanhã. O cão com a mãe dele. Pra e mim, Daniel, eu topo tudo. Pra mim... Agora, o Daniel não tá amanhã com o Anastácio Castro, não? E o Anastácio Castro? Não, acho que não. Até agora ele não me ligou, não. O Ibernão falando no tetracampeonato, em parte ele tem razão, mas não. Porque naquela época era diferente. Ali não era a Copa do Nordeste. Ali era Norte e Nordeste. Entravam, jogavam os times do Nordeste com os de Manaus, de Belém. Tá? Por isso que era chamado Nordestão. É diferente da competição que é hoje em dia a Copa do Nordeste. Daí porque se o Ceará ganhar, para mim, é só tri. Então era no pacote só, os times do Norte e do Nordeste juntos, não é isso? Naquele tempo? Era, naquela época era. Era. Muito bem, está correto você. Era, era chamado o Nordestão. E foi naquele jogo que o Ceará foi campeão, naquele jogo final com o Remo de Belém do Pará, que foi uma apoteose. O Ceará foi lá, perdeu, ganhou o segundo jogo aqui. No jogo final, o Ceará estava perdendo de 2-0. 2-0, dois gols de Íris, um volante que tinha sido do Fortaleza, inclusive. E aí foi onde o Carlito fez dois gols e o Chiclete fez o gol que deu a vitória ao Ceará. E o Ceará foi campeão do Norte. Mas esse jogo aí não foi. Mas esse jogo aí não foi o último, não, Daniel. Foi o penúltimo. Né? O de virada foi antes. Aí o final foi 3-0 pro Ceará. Não, ali foi contra o Náutico. Não. O Ceará perdeu para o Remo lá de 2-0, veio para cá quarta-feira. Isso foi o jogo domingo. Aí quarta-feira. Não, você tem razão. É. Né? Não, tá, você está correto. Aí no segundo jogo foi que o Ceará virou para 3-2, e aí veio o terceiro jogo e o Ceará meteu 3-0. Justo, igual as calças da Augusta. Aquele abraço. Boa noite, Bernão, abraço na família, até amanhã, tamo junto. Suas considerações, Daniel. Bom, as minhas considerações sempre são aquelas mesmo, aquelas de agradecimento ao pessoal que nos acompanha pela AM930, a nossa querida metropolitana, e ao pessoal que participa diretamente do programa, aí indo para você, com as mensagens pelo YouTube, pelo Facebook, a esse pessoal também, o maior carinho, o melhor agradecimento. Para eles eu digo, boa noite, sim, e ninguém respondeu, tem ou não tem amanhã? Você que decide. Se você quiser, a gente faz o programa amanhã. Se não quiser, a gente não faz. Não, não é isso, não. Se quiser, a gente faz. Agora, que você disse que decide, o Cid é com o outro, Cid Carvalho. Aí, então tem que conversar com o Cid. Bom, a gente faz. Mas... e termina uns 15 minutos antes. Pode ser. Né? A gente faz a sala de espera do jogo. Isso. A sala de espera. Sala de espera. Né? Então pronto, pode. Tá é feito. Pode aqui, contar. Uma dobradinha aqui só para a gente ver a escalação e conversar um pouco sobre pronto, o que pode acontecer. Pode contar. Agora, bota esse calcaia aí, para na hora de sair a escalação, ele já tá passando pra gente. Tá certo. Boa noite, Daniel. Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Tamo junto. Um abraço na família. Bom, é aquela história, né? Chegamos ao final de mais um Lance Livre. Trabalhamos em nome de Marketing com Digital. Oficina O Pisca-Pisca, à direita da economia. Itaécio Materiais de Construção e Atacadão das Ferragens. Agradecer a você que participou aqui do nosso chat, né? E no nosso debatezinho aqui. A gente aguarda. Faremos o programa amanhã. A gente termina mais cedo um pouquinho, né? Uns 10, 15 minutos antes do jogo. Mas a gente vem aqui para a gente falar um pouco. Ver o que vai acontecer, o que que a gente acha que pode acontecer. Então, é aquela história. Se Deus quiser, estaremos aqui. Uma boa noite a todos, muitíssimo obrigado. Obrigado aí, Vicentinho. Fui. Você acabou de ouvir por esta emissora o programa Lance Livre. Apresentação. Wilson Fernandes, Lance Livre. As jogadas mais importantes do campeonato. Tudo sobre o seu time de coração. Programa Lance Livre. Agradecemos a sua audiência e até o nosso próximo encontro. Sem internet é difícil ficar, a gente conecta e não quer mais parar. Mas deixa eu te dizer, conexão para você é IBT. Velocidade do entretenimento, a informação, curta e compartilhe. É